Atenção, transamex. Autópsia 4 já vai. Já vai. Vem aqui jogar comigo. Tem modo cooperativo. Unindo as forças, eu gosto de jogos e de diversão. Não vou mentir, do que eu mais gosto mesmo é jogar. Controle em mãos, a aventura vai começar. O frango no chão, eu te falei, não era pra pegar. Mas não faz mal, mesmo assim o chefão eu vou derrotar. A emoção de ter zero vida, com a barra de life já no fim. Eu jogo no hard sem temor, até esqueço meus dedos cheios de dor. Vem aqui jogar comigo, usa o especial agora. Eu sei que tira energia, mas é só encher outra vez. Vem aqui jogar comigo, amanhã é um novo dia. E se for uma sexta-feira, você sabe que site tem que acessar. Baixo frente, socorro! I've been searching for you for a long time, Marius. I was rather beginning to think you didn't want to be found. Oh, forgive me, Tyrael, please. It wasn't my fault. Not your fault? Tell me, Marius, how was it not your fault? The Wanderer. Yes, it was a wanderer. Isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre o maior fenômeno, a fucking febre, o que provavelmente me fez repetir de ano. Diablo! Isso não vai te fazer reprovar na faculdade que você vai ter se formado. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Mestre Splinter. I need a metal headpiece. I need a metal headpiece. O Senhor da Eternidade. Oi? É comigo? Pai, essa apresentação? É, fala assim. There's a place of great evil. Passa. There is a place of great evil in the wilderness. O Comandante Cobra. Hello, my friends. Stay a while and listen. Hello, good morning. E o Nelzinha RJ. Odeio ser trollado. E é isso aí, nessa semana nós vamos baixar o Boba Fett vestindo a Godly Plate of the Whale e a Espada da Destruição. Do Apocalipse. Vamos... Sword of Heavens, valeu? Sword of Heavens. Vamos adentrar um covil onde mora o diabão e andar cada vez mais andares abaixo até chegar no fim e enfiar o cristal na testa. Tudo isso e muito mais. É puto de merda. Ah, spoiler. Que fome, moleque. Tá fome, maluco? Deixa eu passar as paradas aqui. São os biscoitos aqui, maneiro. Biscoitinho, né, amigo? Porra. Bicho, caí. Ah. Acabei de me ligar numa parada, cara. Biscoito tem coito no meio, cara. All Oi, eu sou o Ilapso, e quem está aqui comigo, do meu ladinho, com a mão na minha coxa, é o Senhor Eternidade. Qual é, Ilapso? Você vai ficar explanando, é parada, porra, na moral. Já tá explanado. Então, ele tá fazendo o esquetinho dele aí, e vamos ler os e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Primeiro e-mail é do João Vermelho, John Red, 18 anos. Porra, não é, John Red não é aquele bagulhinho do seriado lá? Ah, não, é Red John. Aquele é Red John, do Mentalist, uma merda aquilo. Cara, saquei, cara, ele pegou e inverteu. Inverteu, né? Fez um inferno pra tu, amigo. Usou uma figura de linguagem. Genial. Ele tem 18 aninhos, novinho, deve ter se alistado agora, deve ter sobrado, como todo mundo. Rio de Janeiro, estudante, postador semi-escravo do teboa.com.br e blogueiro contador de história do johnredjp.blogspot.com. Eu vou entrar nesse Teboa e se não tiver pornografia eu vou ficar muito decepcionado. Ah, já te adianto que não tem, cara. Ele começa o e-mail dizendo: olá, amigos, antes de começar o Mela Cueca de sempre, de como o cast foi foda, gostaria de contar sobre um sonho que acabei tendo na madrugada de sexta 14 para sábado 15, depois de ouvir o cast enquanto jogava o multiplayer maroto de Resident Evil 5. Cara, esse é o melhor e-mail que a gente recebeu até hoje, ó, siga só. De tanto falarem sobre o jogo, talvez pelo funk, porque a voz da Babs é tipo um chamado final das Valkyrias. Cara, ele tá falando que a voz dela é tipo quando a pessoa tá morrendo, ouve a voz dela. Eu também não entendi. Será que isso é um elogio? Mas beleza. Enfim, no meu sonho, eu inicialmente sou filho da puta do zelador, que observa pela câmera os dois sobreviventes, Ilapso e Rebeca, explorando uma cidade destruída por zumbis. Por algum motivo, vocês dois entram num prédio aos pedaços. E na sala principal, ao entrar, tem duas portas. E um correr, deve ser um corredor. Corredor, é. Que leva até algum lugar. Até aí tudo bem. Os dois verificam a primeira porta, porém quando vão verificar a segunda, minha visão não se aproxima e continuo na primeira porta e escuto o Ilapso tentando inutilmente arrombar a porta enquanto a Babs grita: anda logo! Vamos embora! Os zumbis estão chegando! E durante tanta emoção, Babs sai pela porta que entraram, chamando o Ilapso aos gritos. Enquanto já dá pra ouvir os zumbis vindo pelo corredor, e é aí que o Ilapso sai pela mesma porta, fecha dizendo: vamos deixar o jogador sozinho com os zumbis no escuro, com a voz e cara de troll. Por sorte, ou não, foi aí que eu acordei, já sentindo o bafo dos malditos bichos podres no pescoço. Mas o e-mail tá grande, e antes de me despedir, só queria dizer mais uma coisa. Com o bastão é mole, amigo. Eu matei o peraí, teu bastão é mole? É, não sei o que ele tá falando, mas tudo bem. Com o bastão é mole, amigo. Enfim, eu matei o Wesker na faca, e a lerda da Sheva me fez morrer 15 vezes antes dele finalmente morrer. Bem, agora cheguei ao final do e-mail, contador de histórias, até a próxima, e Babs, não te ofereço abraços numa casa no campo, ou coisa assim, mas serve uma 12, um porre e 50 zumbis pra matar em 2 minutos. Acho que essa foi a melhor declaração de amor que já mandaram pra ela até agora. Eu não sei se a 12... Todas as outras foram horrorosas, né? Saci de patinete, é possível, né, não, mas hoje tem mais. É, não sei se a 12 que ele tá oferecendo é uma espingarda ou se é um whisky, né, uma garrafa 12 anos, mas... Bala 12, né? Bala 12. É, isso aí, obrigado ao John Red, que sonhou comigo e com a Babs, seja lá o que isso significar. Como é que ele mas pode foi... sonhar com você e com a Babs se ele não sabe como é que é teu skin? É, rapaz, deve saber, pô, vai ver, sabe. Vai ver, é que nem aquele maluco que... Vai que procura... sabe, né? Ficou procurando na internet aí, escrito Ilapso no Google Imagens e apareceu a foto minha lá. Pode crer, né, cara? Caralho, tem e-mail do chinês aqui, né? Que foi o Lu Nightmare. E aí, galera, do Eu Gosto de Jogos. Aqui é o Foi o Lu Nightmare. Né? Foi o Lu entre parênteses Nightmare. Pois é. Foi o Lu é tipo pesadelo em chinês, sei lá. Sei lá. Gostaria de saber qual o telefone do Negão Gostoso 84. Peraí, o telefone, deixa eu ver aqui, é 061. Anota aí, Manolo. É. Cadê? 61. Ih, rapaz, deixa eu ver. 061. Ih, não tem anotado aqui. Bom, se fudeu, não vou te passar hoje. Então. Chora. É, mas é 61 alguma coisa. Porque eu adoro ouvir a voz de um negão pela manhã. Ok. Todos nós. Agora, falando sério, eu gostei bastante desse cast sobre Resident Evil, mas gostaria de fazer uma pequena correção. O Chris no RE1, Resident Evil 1, não vai para a mansão só de faquinha porque ele é um machão aprendiz do Capitão Nascimento. E sim porque ele é... Caralho. Porque ele é perto. Ele botou uma crase aqui. Uma crase aí. Tirou uma crase aleatória. Tirou a crase do cu, né, essa porra dessa crase aí. A perde durante a perseguição dos cachorros no começo do game. É, não botou a bandoleira, filho da puta? Pode crer. Tem razão. Ele perde a faquinha. Ele perde a faquinha. Faquinha não, a pistola. Perde a pistola. A Cris não perde a pistola. Cara, como é que ele vai fazer sem pistola, cara? Como é que vai fazer? Faquinha, lógico. Também achei que vocês comentaram muito pouco sobre a amada Ashley em Resident Evil 4. Uma personagem de utilidade... Caralho, tô foda hoje, hein? Tá foda, hein? Uma personagem de utilidade tão explícita como aquela ela certamente merecia um tópico dedicado somente a ela. Eu discordo, mas enfim. E no mais nada, mais funkeiros. Caralho, cara. E no mais. É, esses caras, porra, é foda. Essa galera que não sabe escrever, aí parece que a gente é burro. Parece que a gente é idiota. Crase, não tem. Fica parecendo que a gente é uns imbecil analfabeto que não sabe ler. Porra, uma, e no mais, nada mais. Porra, bota e no mais, vírgula. Nada mais, vírgula, funkeiros. Me pergunto se sabe o que significa. A gente sabe o que significa. Significa que você não sabe escrever, porra. Porra, não sabe usar uma vírgula, caralho. Mas em todo caso, muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado pelo seu e-mail. Se você souber falar chinês, você manda um e-mail e fala, eu sei falar chinês. Aí eu falo, foda-se, você não fala português. Se você falar chinês, quiser falar chinês, você precisa falar português. Se foda, agora porra. Um dia eu vi um negócio genial no Nine Gag. Apesar de que eu nunca entro no Nine Gag, mas eu vi um negócio genial no Nine Gag. Era uma foto assim que tinha uma. Era uma prova, né? Aí tinha uma pergunta. Ah, assim, tô ligado. Era espanhol. Era tipo, imagina que você é um imigrante chinês, né? Sei lá. Quer dizer, você é um turista chinês. Você é um turista chinês. Descreva como seria a sua experiência no Peru, não sei o quê. Aí começa a escrever um negócio aí. Assim. Falando em chinês é nome, tá ligado? Muito genial, cara. Muito bom, aquele mandou muito bem, cara. Aquele foi genial, cara. Eu faria 10, cara. É 10. Ah, esse, porra, eu, óbvio. Esse eu nem pensava. Eu falei, meu irmão, ganhou. 10. Só porque sabe falar chinês. Sim. Podia estar escrito assim, vai tomar no seu cu, filho da puta, tá ligado? Ali, mas, enfim. É 10. O e-mail agora, o e-mail anterior foi da Rússia, agora vem o e-mail da... Não. Foi da China, agora foi da Rússia, que é a do Sputnik, 18 anos. Só tem garotinho agora nessa porra, né? Garotinho de outras nacionalidades, né? É, 18 anos, carioca. Aí sim, hein? Resident Evil é o tema que eu estava esperando. Ele formou minha infância. Passei metade dela jogando sem detonado e a outra metade com o detonado, seu noob. Que porra é essa? Pô, você demorou metade da tua infância pra zerar com o detonado? Porra. É, caraca. Platinei o 2 e o 4. O 2 foi o que eu mais joguei. Me lembro de ter queimado meu console de tanto jogar. Enfim, isso não vem ao caso. Porra. Uhum. Todo mundo diz que o filme não é fiel ao jogo. Mamelo. Mas é assim. Vem comigo. Olha o momento Amari Júnior aí, né? Vem comigo. Vamos com ele. Vamos com ele. Vem comigo. Vamos lá com ele. O jogo começou de um jeito e terminou o trash de outro. Ok. E o filme começou bem fiel ao primeiro jogo, mas foi ficando trash, diferente, a cada novo filme trash, e terminou trash completamente. Pessoa quer dizer trash, né? Trash! Olha só que raciocínio fabuloso. Fabuloso. Concordo que a mudança do terceiro para o quarto jogo foi como da água pro vinho. Não foi à toa que eu platinei essa versão. A primeira vez que joguei, fiquei tão empolgado nas mudanças de jogabilidade que fechei o jogo em uma semana jogando direto. Full time. Ok. Depois que fechei, pensei, agora vamos analisar, vou jogar sério. Conclusão, terminei o jogo em 3 dias. É um jogo muito, muito bom. Saiu completamente do contexto Resident Evil, mas ainda continuou um jogo excepcional. Então, como sempre digo, seria um ótimo jogo se não fosse Resident Evil. Agora, o Resident Evil 5 é triste. Esse é o problema das indústrias em dar continuações às séries. Aí ele entra numa divagação aqui muito bonita. Estamos enfrentando essa crise de segmento já há algum tempo. Do Resident Evil 1 ao 3 foi um sucesso total. Até é fácil dar um segmento depois do grande sucesso que foi o primeiro jogo. Eu não sei se por segmento ele quer dizer continuidade, mas enfim. O erro foi ter feito um quarto jogo sem necessidade, já que não tinha mais o que fazer depois do terceiro. Se tivesse um outro nome, se fosse um DLC, sei lá, talvez tivesse sido um jogo perfeito, digno de uma série. Mas optaram por usar o nome Resident Evil, acreditando que já seria um sucesso assim de cara. Isso acontece não só com Resident Evil, mas com outros jogos. Vejamos, por exemplo, Driver 1 e 2, que foram um sucesso, mas o terceiro é um lixo. Vai ser agora um Max Payne novo, que tem um enredo muito, muito foda nos dois primeiros jogos da série. Mas esse terceiro jogo vai sair, mudou completamente de conceito, vai se passar no Brasil. What? Cadê o clima nova-iorquino frio e sinistro? Vai ser caralho, cadê seu nacionalismo, cara? É, cara, vai ser, porra, em São Paulo. Viu que até eles anunciaram que vai ser em São Paulo, a terra do funk e do samba, etc. Enfim, há grandes possibilidades de eu ter falado besteira. Não sou muito ligado nesses lances de indústrias. Acredito que exista um bom motivo por trás disso tudo. Dinheiro. É, só quero falar mais duas coisinhas pra finalizar esse meio terrivelmente grande. Saci de patinete. Tenho pena da sua alma. Um dia, quando você for mais velho, você vai se lembrar desse momento mega constrangedor e vai ter vontade de cometer suicídio assistido. 2. Sim, a Bebs é pura sedução com essa voz. Não te culpo por isso. Haha. Ah, gostaria de que se o saci de patinete acatar essa de resposta. Esse conselho. Esse conselho, eu tô aí. Se você quiser que eu te assista a fazer o seu suicídio, a gente... Ah, entendi. Então, aí, vai usar de projeto final até aí, no design, né? Design de suicídio. Porra. Acho que rola. É inédito esse projeto. Rola, sim. Então é isso. Se a Bebs estiver interessada em alguém, gostaria de dizer que eu sou negro, forte, alto, gostoso, rico e dono de uma empresa de games famosa chamada Jinx. Não entendi. Será que ele é o Sil? Aquele que é casado com a Heidi Klum? Brincadeira, não sou negro! Ah, quer dizer que ele é só forte, alto, rico, gostoso, dono de uma empresa de games. Tá bom. Mas negro não pode ser, né? Porque, certeza. Obviamente não existe um negro que seja gostoso e rico, né, cara? Então, pô, ele tem tipo 18 anos e já é dono de uma empresa de games. Pô, é tem que ver isso aí, né, cara? O cara é bom. O cara é bom. Ele não precisa ser negro. Ele é obrigado. Ao... Caralho, ele é precisa ser negro. E é russo, né, cara? Muito obrigado ao Sputnik pelo seu e-mail. Continue aparecendo por aí sempre que possível, que o pessoal aí, que o Medvedev deixar você escrever. Aí tem uma teoria de que você assiste patinete, na verdade, tem tipo 60 anos. É, né, cara? É um velho de 65 anos, né? Que bota a foto do neto no Facebook, faz essa parada assim, né? Deve ser meio pedófilo. É porque, tá porra, o nome do maluco é Onassis, né, cara? Esse é nome de velho, né, amigo? Todo mundo sabe que é nome caralho, de velho. Caralho, pode porra. Crer, Onassis é muito nome de velho. Poxa. Todo mundo sabe que quem tem o nome Onassis nunca foi jovem. Nunca foi jovem, né, cara? Tipo a Adamastor, né? Tipo a Adamastor, exatamente. Então, é meio do CKB Cotonete, o cara é pró, hein? Porra. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, professor de filosofia. Eu acertei, RS é Rio Grande do Sul mesmo? RS costuma ser Rio Grande do Sul, geralmente. A menos que esse cara tenha errado, costuma ser Rio Grande do Sul. Caralho, professores de filosofia gostam de jogos. Gostam de... Ah, o Mamute é filósofo, porra. Quase formado na faculdade de filosofia. Sério mesmo? Sério, porra. Pô, essa galera podia me ajudar, hein? Tô me fudendo em filosofia. Mas se fuder... Ah, mas eu tenho a filosofia funny da PUC, a filosofia de religião, não é? Filoline, é épico, cara. É, mas... caralho, que merda, né, cara? Puta que pariu, cara. Eu tenho pena de quem estuda na PUC com essas portas, matérias de religião. Deixa eu ler o e-mail do cara aqui, ô filho. Ah, lê essa porra aí desse caralho, foda-se. Já é a segunda vez que tu reclama que tá fudendo. Caralho. Toda semana essa porra, vai. Parabéns pelo podcast 65. Quase toda pessoa que gosta de jogos e diversões. Caralho, né? Tô lendo muito mal hoje. Ah, hoje o lugar ruim mesmo, mano. Caralho. Ah, esse isso, cara nem escreveu errado, tá? Eu sei, cara. Porra. Acho que eu tiltei com o outro retardado lá. Quase toda pessoa que gosta de jogos e diversão tem boas lembranças sobre o Barraco do Capeta. Além de prover entretenimento desde minha adolescência até os dias de hoje. Eu ainda utilizo a série em minhas aulas. Caralho, o cara usa incentivo pra ensinar filosofia. Cara, é foda, cara. Ó. Ah, porra, amigo. Que é a melhor maneira de ilustrar caricaturar Thomas Hobbes e a questão: o homem é o lobo do homem? É caricaturar, tá? Eu falei o quê? Eu falei crap. Falou caritutuca. Falou tutuca. Caritucurar. Como é que é essa. Explica essa parada aí do homem ou o lobo do próprio homem, ô Solidariedade. O homo, o homem e lobo. Explica o conceito aí. Eu não faço a menor ideia, cara. Eu tô fazendo só uma linhazinha de filosofia. Eu não tô fazendo faculdade de filosofia, não, velho. Ah, é? É tipo introdução à filosofia. Ah, é? Mas foi. Sabe que era o Thomas Hobbes, essa porra, né? Sei, era o Thomas Hobbes. Ah, mas não é, não. É do Plauto. Ele que inventou. O Thomas Hobbes só popularizou depois. Eu não sei, cara. Ah, entendi. Ah, eu não sei de nada. Vai se fuder. Entendi. Vai, lê essa porra aí. Se fuder, cara. Vai ficar me trollando aí. Vai tomar no seu cu. Ok. Depois o Cotonet manda pra gente a tese dele lá do homem. Pode ser. Quero aproveitar e compartilhar uma dúvida. Mais alguém na época pensou que a ideia do jogo era dar uma zoada com os filmes trash? Intro bizarra, péssima dublagem, câmeras e ângulos bem alternativos e tantos outros clichês? Não, acho que não. Acho que o nego era ruim mesmo. Na época era ruim, cara. 96, era... cara. É só minha teoria. Eu acho que o nego era ruim mesmo. Principalmente que é parada japonesa, né, cara? Cara. Os japoneses vão fazer filme, coisas assim, meu Deus. Porra, vi de Battle Royale. Pô, mas Battle Royale é genial. É genial, mas trash. Mas será que era pra ser trash? Dúvida. Ah, vou perguntar pro diretor lá. Já é. Pô, um pequeno vacilo não ter comentado do controle em forma de chainsaw desenhado pra ser utilizado no Resident Evil 4, que era muito bacana. Nunca vi isso. Nem eu. Acho que só ele sabia disso. Só ele, é só filósofos conhecem. Pô, eu não consigo imaginar um controle de PlayStation em forma de serra elétrica. Talvez não fosse pra PlayStation, talvez fosse pra. Era pra PlayStation. Era pra GameCube, ó. Então acabei de olhar. Pô, ele podia... Ah, era pra GameCube. É, tô vendo, tem aqueles botões feios aqui. Maneiro, bonito. Mas, porra, não se joga com essa merda. É zoado esse controle. Acho que o tempo ficou curto, mas podia ter falado do modo Mercenaries, que rende algumas horas de diversão. LOL. Ainda bem que não falamos muito dos filmes. Caralho, velho. Ai, porra. Caralho, ainda bem que não falaram dos filmes. Sim, entre duas aspas. Caralho, ele botou double aspas mesmo. Double aspas, é. Aspas das aspas. Eu gosto dos filmes Resident Evil. Você gosta, Lápis? Eu nunca vi nenhum. Sério? É, cara, eu no máximo... Se eu não vi o que eu gosto, óbvio. Eu no máximo vi o Tomb Raider. Já achei uma merda aquela buceta aqui no cinema. Ainda bem que eu tava com a mulher, cara. E dos spin-offs. Ambos são péssimos. Pô, nego não falou dos spin-offs, cara. Não falou dos spin-offs, não falou. E são uma vergonha para a corporação guarda-chuva. No mais é isso. Continua esse podcast que é trilegal. Trilegal. Trilegal. Vocês falaram. Não, cara, o filho da puta é gaúcho, não é nordestino, não. Mas eu falei gaúcho. Tu falou trilegal. Porra. Caralho. Ah, vai se fuder, Lápis. Eu não falei trilegal, não. Falou, cara. Ah, vai se fuder, Lápis. Na moral, você, cara. Pariu, lá, caralho. PS, eles falaram tanta palavra negócio. Agora eu falei nordestino mesmo. Negócio. Agora foda-se, agora gaúcho virou nordestino. Vai, já é? Já é, vai. É o norte ficava, magnético. Ficava a cada momento achando que ia ouvir o Frota. O negócio é como é cu e buceta. Você é que buceta. PS2, o Furacão Dormir já lançou um projeto concorrente a vocês. O Furacão Dormir é a Magedon. Sou mais o bonde dos raconeiros. Bonde dos raconeiros, boladão, tá obrigado. parada aí, ó, cotonete de Sapucaia do Sul, porque deve ser professor de filosofia lá no Sul, e lá no Sul o pessoal fala tudo igual o Filipão. E o próximo e-mail é do Caipira Mask, 25 anos. Agora tem que gritar Caipira. É, vou ter que falar com o sotaque de São José. Não, eu conheço uma menina de São José, o sotaque não é muito diferente do não, vai capital, ter que... não. Não, vai ter que ver. Agora o Caipira Mask, a partir de agora, ele é de Araçatuba. Então, o e-mail diz assim, acredito que o negócio da esquiva no Resident Evil 3, porra, esse é mineiro, né? Não ter sido utilizado nos outros jogos não é porque era algo ruim, mas sim porque não era muito necessário nos jogos de ação 4 e 5. E o Resident Evil Code Verônica foi feito pela SEGA e seu desenvolvimento aconteceu ao mesmo tempo que o Resident Evil 3. Isso também prova que a Capcom não pretendia acabar com a saga do T-Virus no 3. Eles já sabiam que Code Verônica, um jogo mais complexo e longo que o terceiro jogo da série, seria lançado mais tarde. Tá mineiro, mas foda-se. Tá um bicho, tá híbrido. Tá um híbrido. O Chris provavelmente era uma aspira que não colocou a bandoleira e deixou a porra da arma cair no chão quando fugia do cachorro zumbi. Nem te conto o que aconteceu quando ele contou isso pro Nascimento, mas dá pra entender porque ele ficou fugindo e depois só voltou a uma missão bem longe do continente americano, no 5. Aquela parada deles irem pra África, pra África não, pô, pra Antártica, no Code Verônica, sem motivo algum, devo dizer que vocês estão totalmente errados. Quando a Claire escapa da ilha, o avião entra em piloto automático. O cara, viadinho transformista, não quis deixar a Claire fugir tão fácil assim e mandou ela pra base do Umbrella no meio do gelo. Sobre a morte do Chris atrás da Claire, sobre a parte, não é morte, a parte do Chris atrás da Claire no Code Verônica, bom, se vocês não sabem o motivo disso, mostra que mal jogaram esse game. Tem razão. No começo do jogo, a Claire encontra o computador e manda um e-mail pro Leon dizendo onde é que ela tava. Porém, quando o Chris chega na ilha, a Claire não tá mais lá. É um filho da puta mesmo, né? Eu adoro Resident 4, porém devo confessar que a história dele é muito nada a ver. O Leon ter virado um soldado mega foda eu acho compreensível, pois depois que ele sai da cidade do esquilo, ele foi treinado pro serviço secreto. Porém, algumas partes do jogo são muito... Peraí. Raccoon City, cidade esquilo? É, enfim, tá bom. É que pariu, cara. Era a tradução que eu tenho que ouvir. Ah, deixa. É, melhor que... falar, porra, texugo. É guaxirim, cara. Ele podia ter dito texugo, ia ser muito pior. Texugo. Não, texugo ia ser irado, eu ia aceitar. Texugo, lhama também, né? Lhama, tem aceitado melhor que estilo. Algumas partes do jogo são muito possíveis de serem feitas por qualquer coisa viva, como a dos lasers. Aí ele manda um link aqui. Vou encarar o que vocês disseram do Resident 4 ter sido outro jogo que foi adaptado pra série como uma brincadeira, porque isso não tem nenhum fundo de verdade. Mamilos. Shinji Mikami, o responsável pela série até aquele momento, queria fazer algo foda nesse quarto game, algo que fosse diferente e revolucionário. Tanto que várias de ideias rejeitadas do quarto jogo viraram franquias separadas como Devil May Cry e Onimusha. Então, Caipira, esse que é o problema. Essas ideias originais, essas primeiras ideias, acabaram virando outros jogos. Então, eu não sei agora como é que a gente falou lá na hora, também não sei quem falou, pode ser que tenha falado merda. Mas o correto é o seguinte, várias das propostas, foi o que mesmo você mesmo falou, várias das propostas iniciais pra Resident Evil 4 acabaram virando outros jogos. A principal delas virou o Devil May Cry. Quando lá, na hora eles resolveram botar um cara chamado Dante, o caralho é 4. Teve uma das primeiras ideias, que era pra fazer um cara, o nome do cara ia ser Tony, uma merda dessa assim. E ia ser um jogo de horror, mas não fica muito claro que era pra ser um Resident Evil, mas sim que era pra ser um jogo de horror. A probabilidade de que fosse realmente pra ser um Resident Evil era grande. Mas como o Resident Evil 4 acabou saindo bem diferente dos outros, não é fácil também acreditar na possibilidade de que realmente fosse ser outra coisa. Agora, depois que o jogo tá pronto, o cara na entrevista, ele pode falar o que ele quiser também. Mas assim, como você disse, o fato é que de ideias pro Resident Evil 4 que foram pro limbo, saíram coisas como Devil May Cry, por exemplo, né? Lá pra fim de 2000. Enfim, mesmo assim ficou maneiro o cast, principalmente quando falar sobre o Chris barbarizando. Muito obrigado ao Caipira Mask, que agora virou de Uberaba, Minas Gerais, com esse sotaque. Mas tudo bem, semana que vem, se você, próximo e-mail que você mandar aí, que for lido aqui, você volta a ser de São José dos Campos, da cidade da aeronáutica. Ah, beleza, e-mail do Aquecedor de Tuba. Como é que é o nome da cidade mesmo dele, né? Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Setuba. Também chamada de Itaquá, porque acho que lá Setuba. em São Paulo, acho que lá em São Paulo mesmo, os caras não sabem falar o nome da cidade. Setuba. Mistura as letras de Setuba. Entendi. Porra, cara, tá sinistro hoje, hein? Tô inspirado. Você não tá sabendo ler. Não ler é muito complexo. Gostei muito do funk de abertura do cast. Principalmente da letra. Ficou bem legal esta versão funk a capela. Eu não ouvi, como é que é aí lá? Era Rap da Felicidade, versão zumbi. Suave, você podia ter colocado Under My Umbrella. Também pensei nessa porra, mas eu acho uma merda essa música, acho um nojo. Pô, eu acho genial, cara, tava ouvindo outro dia. Então, Resident Evil é uma das séries que mais gosto, mas, apesar de gostar muito, infelizmente eu acho que a série decaiu bastante com o tempo. E não falo isso em relação a Resident Evil 4 e 5, que apesar de voltados para a ação, são ótimos jogos. Eu me refiro a tantas sequências horríveis e muito abaixo do esperado, como os spin-offs Outbreak, Gun Survivor Never e o Dead End. Concordo com o Ninja Inimigo. Apesar de voltados para ação, os novos Resident Evil são muito bons. Concordo também, apesar de eu não ter participado desse cast que ninguém me chamou. Ah, mas claro, eu... claro. É, tá bom. Tá. Não, vamos no Eric Clapton. Vamos no Eric Clapton. Mas eu sinto falta do clima de terror e tensão que a série já tinha no início. Tenho certeza que a Capcom pode juntar a nova jogabilidade dos Resident Evil atuais com o clima de terror dos primeiros jogos. Eu também acho que não deve ser tão difícil, não. Um bom exemplo disso é o Dead Space, boa, que consegue ter uma atmosfera bem sinistra e medonha e ação na medida certa. Eu concordo, apesar de eu não gostar muito de Dead Space, mas eu não gosto porque eu acho os monstros muito escrotos. Dá medo, cara. Não, não é porque não é medo. Ah, dá muito medo. Dá muito medo, cara. Eu fico cagado aqui jogando essa porra. Não. Eu sou meio viado. Gostaria muito de ter participado desse cast, pois conheço bastante da série e gostaria de ter dado minha opinião. Eu também gostaria bastante de ter passado desse cast. Tu gostaria? Mas tu gostaria. Mas tu foi na porra do Eric Clapton. Tu foi ver ele cantar Change the World, cantar a música lá do... Não cantou. Não Leila. Cantou. Não cantou Change the World. Então vai tomar no seu cu. Foi à toa nesse show. Ele cantou Leila, pelo menos? Ah, então acho beleza. Valeu. Cantou dessa escrota de Leila. Ah, é? Cantou a música do filho dele lá? Não cantou. Ele não canta mais a música do filho dele. Ele não canta? Ah, entendi. Mas quem sabe vai ter o 2. Vocês vão fazer outro episódio de Resident Evil? Só sobre... Faz outro aí, foda-se. Faz remake depois, pô. Episódio só sobre filmes de Resident Evil. É, a gente faz o do filme. Caso a Bebs esteja ouvindo, esquece. Caraca, a Bebs tá cotada pra ela caralho. Tá sinistro, cara. Eu queria mandar um beijo pra ela, pois ela se lembrou de mim no último cast e disse que achava meu nickname legal. Como é que é o nickname dele mesmo? Aquecedor de tuba. Aquecedor é isso? De tuba, é. Saiu, é. Eu não ganhei beijo, porra. Foi eu que dei a merda do nickname, cara. É, porra, eu sou um babaca, aquecedor de tuba. Tu não mandou um beijo pro cara que te batizou. Não, porque semana passada eu tava olhando. Não, o e-mail do aquecedor de tuba lá. Ah, aquecedor de tuba! Deu uma condição forte, cara. Foi isso aí. Pariu. Quer dizer que ela tem bom gosto. É, bom gosto com o nick que eu dei, caralho. Ai, cara, tá bom, vai, cara. Tá muito carente não, você, cara. Meio carente, cara. Minha namorada tá me mandando link. Tá te mandando link de não sei quem namorando, não sei quem, né? Isso, cara. Demorou, como é que é? Onde eu parei? Demorou vocês chamarem as outras garotas do Girls of War. Pode crer. E demorou de vocês chamarem as outras garotas do Girls of War pra fazer um podcast especial. Vocês convidam machos de outros casts e nós chamamos aquelas lindas e simpáticas garotas pra gravar um cast também. Significa? Significa. Não, a gente já chamou, é porque a Rebeca não interage lá, porra, não vê a beleza lá. Desculpa, pessoal, pelas brincadeiras e pelos meios tensos. Podem nerfá-lo à vontade, se assim preferirem. E até a próxima. Falou. Pô, e o Lápis hoje não nerfei. Nada. Eu tô muito benevolente. Eu tô preguiçoso, na verdade. É, eu tô nada. Esse cara tem um aqui que eu teria nerfado assim. Vai botar, oi, meu nome é Sputnik. É, oi, eu sou o Goku. Oi, eu sou o Goku. Olha só, então, esses foram os e-mails de hoje. Já pra completar, o Sacete Patinet mandou um e-mail enorme, mas ele pediu pra não ser lido. Não, ele pediu pra não ler, eu não vou ler. Falou que o e-mail. Cala a boca! Falou que a gente não falou nada com nada no programa e falou lá que ele tem umas ideias de fazer uns negócios lá de sobre Resident Evil e, ó, maneiro, faça mesmo, tá? Envie seus e-mails pra eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco. Tem mais alguma coisa que eu não tô. É o site baixofrentesoco.com e acessem aí os sites dos nossos amigos aí, o Poleiro, Girls of War, Tanguinha, Ludobardo e vai se fuder, todo mundo. Vamos se fuderem. Umbrella, ela, cara, já sei, moleque, deixa eu botar a versão. Uba, a versão do Henrique Cristo, cara. Henrique Cristo renasceu. Meu Deus do céu! É muito bom, né, cara? Puta que pariu, esse cara é muito gênio, cara. Sua face é de chocar. Sua cara é de chocar, de fato. Na dúvida, o questione. This does not bode well, for it confirms my darkest fears. While I did not allow myself to believe the ancient legends, I cannot deny them now. Perhaps the time has come to reveal who I am. My true name is Deckard Cain the Elder, and I am the last descendant of an ancient brotherhood that was dedicated to safeguarding the secrets of a timeless evil. An evil that quite obviously has now been released. Beware, foul demons and beasts. The pessoal, alguém aqui não se considerou um viciado em Diablo? Tanto Diablo 1 quanto Diablo 2? Eu não, cara. Eu parava quando eu queria. Não mais. Tanto eu parava quando eu queria que eu parei. Depois de alguns anos. A negação é o primeiro sinal do vício, né? A negação é o primeiro passo, cara. Mas que verdade seja dita para o Senhor da Eternidade. Eu achava que o primeiro passo fosse a aceitação, mas tudo bem. Eu achei que o primeiro passo seria você consumir o que te vicia. Senhor da Eternidade, é, não é verdade que você joga hoje em dia? Que? Diablo? Diablo? Não, é mentira. Mas sério, Diablo, tanto Diablo 1 quanto Diablo 2, foi um fenômeno absurdo. Foi uma febre que teve tanto no Brasil quanto no mundo. Conheci milhões de pessoas que jogam. Diablo 3 é um dos jogos mais esperados. Até hoje, tem gente que no meu trabalho tá falando sobre qualquer coisa, aí do nada para e fala: caralho, vai lançar Diablo 3, maluco. Tem um cara lá no trabalho que não tem um computador direito, faz uns 6 anos que ele falou. Ele tá montando o computador agora falando: Diablo 3, meu irmão, tenho que jogar essa porra. Comandante Cobra, você que não era um viciado em Diablo, me diga, o que você acha que deu tanto o sucesso da série no início, na época do Diablo 1 ainda? Diablo 1, cara, pô, acho que tinha um aspecto social do jogo, né, pô, você ficar na cidade ali com o nego te matando, você ficava em contato com outros jogadores, acho que era isso. Não tem mais do que isso, né, cara? A experiência multiplayer valia o jogo, assim, de uma forma fenomenal. Pô, com certeza, né, cara, porque, porra, quem não quer ficar numa cidadinha sendo gankado e sendo roubado o tempo todo? É tipo no Rio de Janeiro, cara, só que é Battle.net. Você não gosta de viver no Rio de Janeiro? Pois é, amigo. Então, mas a verdade, que a verdade seja dita, na cidade você não podia lutar com ninguém, mas isso não significa que você estava protegido. Cara, vamos corrigir sua frase. Na cidade, a gente não podia lutar com eles, mas os caras sempre matavam a gente. Quem nunca viu na cidade Diablo 1, você só podia andar na cidade. Quem nunca viu um mago que vinha correndo pra cima de você, usando armadura e espada, dando bola de fogo, te matava. Cara, é por isso que o jogo era um jogo de horror pessoal, né, cara? Você sentia na pele. Exatamente. Cara, tinha duas coisas que arruinavam o Diablo 1. Era internet de escada e town kill, cara. Arruinava, é que era parte da experiência. Era fato. Mas isso, com certeza, colaborou pro jogo ser tão foda, cara. O jogo não seria tão maneiro se você não tivesse o cozinho fechado dos hackers boladões e dos mistérios, das mentiras sobre o Call Level ou sobre o... Cara, hackers boladões há controvérsias. Tudo que você precisava fazer é entrar na internet no... Porra, não era nem Google, era Yahoo. Eu tava no Yahoo e procurava Diablo Cheat. E não, você conseguia, cara. Você fala como se fosse fácil entrar na internet naquela época, né, moleque? É verdade. Você fala no Diablo, você não tava no resto da internet, cara. Não, isso é verdade. A gente tá falando, cara, de um jogo que vai fazer 15 anos agora, no dia 30 de novembro. Ou seja, se você jogou esse jogo, você, amigo, é velho, você é velho. O Diablo 1, pra você baixar um Boba Fett da vida, cara, era tipo baixar uma música. Você tinha que esperar da sexta-feira, meia-noite, na internet. Pulso único. Pulso. Botar pra baixar, e quando tava baixando lá, você falava: cara, vou baixar. Agora tem que rezar pra ninguém ligar pro telefone aqui de casa. Pergunta da morte, tu tem que chegar pro maluco fã de restart com 15 anos e falar: me pergunta de um milhão de dólares, o que que é a lei do, o que que é a regra do pulso único? GG. Cara, mas depois de um tempo o nego inventou um tal de, porra, não lembro como é que era o nome, se era Flash Get ou Gold Accelerator, esses primeiros, que você poderia guardar, cara, isso pra sempre, era lindo. Era Get Right. Get Right, boa, Chokes. Tinha um programa desse que tinha um Godzilla da vida, era Godzuki. Caraca, Getzilla, não? Não, era... era alguma parte. Acho que era. Que quando acabava o download, ele soltava um urro. Aí eu deixava a noite baixando, de vez em quando eu acordava com um dinossauro no meu quarto, cara. Não, a internet ficava ligada. De sexta, a partir de meia-noite, até domingo. Não, era claro. Era até 6 horas da manhã no sábado, aí você desconectava. Aí quando dava 2 horas da tarde no sábado, você conectava de novo até domingo. Mas Diablo 1 foi marcado, eu acho. Eu não tinha internet direito em casa quando eu comecei a jogar Diablo 1. Eu quase não tinha um computador pra jogar Diablo 1. Eu tinha uma bosta de computador que rodava os emuladores e rodava o Diablo 1 boladones. Agora, Diablo 1, ele tinha um modo de jogar que não era só pela Battle.net, pela internet. Você podia jogar ligando pra casa do maluco. Você podia clicar lá em multiplayer, ligar pra casa da pessoa, aí a pessoa, tipo, atendia a chamada e vocês ficavam os dois gastando o telefone, né, Matão? É, igual o StarCraft 1. também tinha esse mesmo, esse mesmo sistema. Warcraft 1 tinha esse mesmo sistema. Sempre cai no Starcraft aqui, meu Deus. Foi um parênteses, um pequeno parênteses. Não, falar em pequeno parênteses, vamos levantar aqui um gigante parênteses, porque a gente tá falando do Diablo, mas esqueceu que nossos amigos mais jovens, eles podem ter dificuldade de saber sobre o que estamos falando. Pode parecer estranho, mas tem muita gente que não sabe o que era Diablo 1. Não, eu botei um link no Twitter essa semana lá do Baixo Freio de Soco pra nego, pra dar uma dica que é Diablo. Aí teve um maluco que respondeu assim: Diablo? Ponto de interrogação. Chato. Tipo, what the Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que é isso, cara? Não sei, cara. Não sei. Você pode dizer no Twitter. Não vou explanar o cara, coitado. Ele comentou uma coisa. Mas Diablo 1, se for considerar assim, comparar o Diablo 1 com o Diablo 2, o Diablo 1 é muito mais dark, muito mais pesado do que o Diablo 2. Dá muito mais medo o Diablo 1 do que o Diablo 2. Total, cara. Até porque isso é a famosa técnica do Godzilla, né? Você lembra do diretor do Godzilla falando: por que você fez as cenas à noite chovendo? Foi porque é mais fácil de esconder as imperfeições da computação gráfica. Um clássico. Não, mas Diablo 1 pra época era um jogo muito bem feito. Lógico. Aliás, tem uma curiosidade legal. Não, mas o truque do Diablo 1 não era só ser escuro. O truque também era deixar os personagens bem de longe pra você não perceber a sacanagem. Podia dar zoom. Eu lembrei disso essa semana que eu instalei o Diablo 1 no meu computador. Sim. Você clicava no Z, você dava o zoom naquela cara poligonal sem olho. Aí você via como era zoado. Diablo 1 tem uma coisa legal, que quando a Blizzard, ela não foi a Blizzard que começou a desenvolver o Diablo 1. Não. Era uma empresa third party. Se eu não me engano, o nome era Condor. Condor. E a Blizzard olhou e falou: porra, tá maneiro isso, tá legal. Vamos engolir a Condor. Nhom. Engoliu a Condor e começou a desenvolver o jogo. E na época, muito diferente de Diablo 2, Diablo 1 não foi um jogo multiplayer oriented. Você vê assim, Diablo 1 era um jogo de RPG, aliás, primórdios de RPG, assim, online. Foi provavelmente o que foi o ponto de start pra maioria dos MMOs RPGs hoje em dia é Diablo. É um RPG? Ou seja... foi o não primeiro, mas foi o que deu mais visibilidade. Né? Sim. Um RPG ou seria um action RPG? Cara, point and click pra mim é muito pouco action. Falta action no point and click pra mim. Cara, então tu não jogou Diablo 2, amigo, que pra mim foi só action. Muitos ATMs, cara. Muitos ATMs. Mas Diablo 2 você ainda usava um pouquinho mais os teclados, entendeu? Diablo 1 era point and literally click. Aí, Nietzsche, inimigo, você claramente era noob no Diablo 1, cara. Ah! Fala mesmo. Não, cara, eu não jogava de maguinho apelado, não, senhor Eternidade. Moleque, só existia maguinho apelado. Só existia maguinho apelado. Moleque, ou você tá com maguinhos ou você tá contra eles. Exatamente. Hoje em dia a gente vê em vários MMORPGs, jogos online, efeitos de cauda longa que o Diablo deixou. Você tem vários aspectos, como talent tree, skills, itens com prefixo e sufixo, item mágico de diferentes cores, coisa que é um legado do Diablo, uma coisa que o Diablo deixou pra eternidade. E é impossível você não voltar às origens quando você tá estudando uma coisa como essa. E por isso eu acho que Diablo 1 e Diablo 2 marcaram a época e mudaram para sempre o paradigma dos jogos online. Uma coisa legal do Diablo 1 e do Diablo 2, consequentemente também, que a gente não vê hoje na maioria dos jogos, mas o Diablo 1 e Diablo 2, o jogo, ele acontece todo no... O cenário é todo um referenciado personagem. Ou seja, seu personagem tá no centro da tela e é como se você anda pelo cenário, só que seu personagem tá sempre no centro da tela, ele sempre sendo da ação. Hoje em dia os jogos te dão muito mais liberdade de câmera. Você pode mover a câmera pra um lado, pro outro, ver altas sacanagens, ver o cenário. Diablo não, você tá sempre preso ao teu personagem. Isso é uma parada, eu acho, bem característica. Quando eu fui pegar Diablo 1 pra jogar de novo agora, só pra ver como é que é, depois de jogar vários outros jogos, até mesmo de point and click, você se sente muito preso pela questão da câmera. Mas é também uma coisa legal que pode aumentar essa atmosfera de terror, porque você tá sempre ali vendo só o que o seu personagem vê, não pode ver nada além daquilo. Eu acho que manter o sentimento de terror que você tá, que o cenário é misterioso, cara. Quando você começa a explorar, é porque você não tem medo, entendeu? O legal é você chegar na frente da sala do Butcher e, tipo, respirar duas vezes, beber uma água antes de abrir, entendeu? Porque você sabia o que ia acontecer. Moleque, eu só abri a primeira vez que eu abri a sala do Butcher, eu quase tive um ataque do coração. fresh meat. E eu fui humilhado, obviamente, pelo Butcher, como todos vocês provavelmente foram também. E é uma coisa que você não sabia. Você tá andando ali, desbravando o dungeon, sem entender muito o que tá acontecendo e tal. Quando você abre uma porta, vem um capeta pra cima de você. Fresh meat. Moleque, se você pensar, o conceito do Butcher hoje em dia ia ser um absurdo. Imagina um jogo, imagina uma criancinha jogando um jogo que, tipo, você tá no, sei lá, no level 3 ainda, seu personagem, e você abre uma porta e tem um outro monstro muito mais sinistro que você. Tipo, 20 segundos. Tipo, imagina o quão frustrante seria pra hoje em dia. Tipo, em que nego só joga joguinho que você tem morre e volta. Tem save point. Será que é bizarro? Todo mundo que jogou Diablo 1, né? Sim. E todo mundo aqui tinha provavelmente 10 ou 11 anos, né? Na época. Ou menos. Não sei. Qual foi o ano de... Foi 96. Eu não cheguei aqui pra fazer matemática, galera. Sem conta. Eu tinha 9, 10 anos. Cara, todos nós, a gente infringiu a lei dos ratings. Nem existia, eu acho que rating dessa. Ah, Mestre Splinter, porra, antes de crescer em 90, moleque. Eu não tinha lei naquela época. Não tinha lei naquela época. Qualquer coisa era ir pro México, resolvia tudo. Cara, mas vamos contextualizar aqui pra galera que não viveu essa época, essa boa época. O jogo, a gente tá falando de Butcher, a gente tá falando de descer os dungeons. O jogo era bem simples, assim, a princípio. Você começava numa cidade, a cidade tava sendo aterrorizada por monstros vindos do inferno, e você, como um bravo herói, tinha que adentrar as catacumbas e... a porta da igreja. A igreja até chegar no inferno e confrontar a origem daquele mal, né? O que é? Ah. Splinter, você contou a história toda errada, cara. Esse ponto, só deixa eu adicionar uma parada. O maneiro do Diablo é que ele deixava claro desde o início que você não era o primeiro. Lógico. Você não é o primeiro a chegar na vila, o herói com a armadura brilhante lá e pra vencer o monstro e ganhar e salvar a princesa, não. Tu chegava na vila e falavam, ah, mais um, legal. Você era um cara fodido de armadura de couro, não tinha princesa no final. Entendeu? Você tava ali bem ou mal, eu não sabia nem porquê, mas eu tava. e sem contar que o cara fala assim, não, a gente é uma cidade aqui, tem uma igreja meio fucked up ali, que você vai descer nessa porra, e lá você vai cada vez mais descendo até o inferno, amigo. Então, boa sorte. Mas foi isso que eu pensei a primeira vez. Aí depois de velho, dando uma olhada naqueles textos em inglês, e depois que eu tava com meu vocabulário melhor, eu vi que tem uma história. Vocês sabem a história do Diablo 1? Porra, mata o Diablo, maluco. Mata o Diablo. Cara, é muito mais complexo do que isso. E lógico também, muita coisa foi criada depois que o jogo lançou. Não, eu só tô valendo o que me contam no jogo. Mas o que te contam tipo no assim, jogo? Com 9 anos. Inglês. Espada, blá blá blá, Diablo, cristal na testa. Não, cara, o jogo é maneiro, cara. Ele assume que o céu e o inferno são lugares palpáveis e que eles estão sempre em guerra. Os três principais habitantes do inferno, os Prime Evils, que são o Diablo, Mephisto e o Baal, são aprisionados durante essa guerra em Soul Stones, que são tipo pedras que aprisionam a essência desses Prime Evils. E o Diablo, Soul Stone do Diablo é enterrado quilômetros embaixo da terra, quilômetros não, mas muito longe embaixo da terra, e é construído uma catedral em cima do local pra despistar qualquer tentativa de... Que ligar que ele tá lá. Constrói uma igreja, porque ninguém vai pra igreja, entendeu? Fica seguro. Ninguém vai procurar um demônio numa igreja, pense nisso. Até que um rei chamado King Leoric, o rei Leoric, que é um personagem de Dota, não por coincidência. Não por coincidência, ele é o rei da onde a cidade de Tristram, que é onde a igreja fica, né? Ele pega a igreja pra ele e fala, aqui vai ser, ele era muito religioso, aqui vai ser a base do meu reinado. E durante os pesadelos do arcebispo Lazarus, o diabo fala com ele nos sonhos e domina a mente do conselheiro do rei, e acaba convencendo o Lazarus a encontrar a Soulstone e quebrar a Soulstone. E quando a Soulstone é quebrada... É o mais clássico chanceler corrompido, né, cara? Jafar, né, cara? Jafar. Ou o maluco do Chrono Trigger também. Então, aí o diabo ele tenta primeiro assumir o corpo do próprio rei. Ele precisava de um corpo físico pra poder interagir com o mundo mortal. E ele tenta entrar no rei, o rei muito religioso, resiste, por mais que essa batalha tenha deixado ele louco, insano, e logo depois ele vai e pega o filho do rei, o príncipe Albrecht. E como o filho desse príncipe Albrecht, já com a forma de Diablo, começa a construir aquele império do mal debaixo da catedral. Aí, ó. Esse babaca, mas é Albrecht. Ok, Albrecht. Então o Albrecht, na forma de Diablo, faz o reino do terror dele embaixo da catedral. E o rei, obviamente, vai tirar satisfação. Fala, qual é? Tu pegou meu filho. Só que ele tava louco. Ele já tava ensanecido. Então ele acusa o próprio a galera da cidade de ter pego o filho dele. Então ele acaba morto pelos próprios cavaleiros. Só que ele faz uma terrível maldição. coração quando ele é morto. Depois ele vira até um dos mini-bosses do dungeon. É o King Leoric Caveirão, que é o mesmo personagem que o Senhor Eternidade falou que joga no Dota. Aí o... Que aliás, King Leoric aparece no Diablo 3. Irado! Opa, spoiler! E depois que essa bagaça toda aconteceu, o rei morreu, o Lazarus, o arcebispo, foi até o inferno ficar ao lado do Diablo e tudo mais, a Tristram virou uma cidade de medo e terror, as pessoas eram abduzidas durante a noite. O Lazarus, ele vai até a cidade e fala: ah, eu sei onde está o rei, eu sei onde está o filho do rei, eles estão lá embaixo, na catedral, vamos buscá-lo. E o Lazarus engana todo mundo e manda todo mundo pra sala do Butcher. Big Cleaver, killing all my friends. Couldn't stop him. Had to run away. Couldn't save them. Trapped in a room with so many bodies. So many friends. Isso tem na historinha, quando você vai fazer a quest do Butcher, aparece o... É, a primeira quest que você pega no jogo, que você fala com um cara que tá morto ali fora da catedral. Exatamente, o cara tá morto no catedral porque ele foi enganado pelo Lazarus e todo mundo foi enfrentar o Butcher. Caraca. Aí começa o jogo, né? Aí você entra nessa cidade que tá totalmente entregue ao caos e você é o herói que se predispõe a salvar o mundo, né? Porque ali é só o começo. O Diablo, depois que ele tivesse força suficiente, o plano dele é libertar os outros dois irmãos de suas respectivas Soulstones e ia fuder com um mundo que pouca gente sabe, mas o mundo se chama... O mundo de Canduras. Não, desculpa. O mundo é Santuário. Sanctuary, sim. Ah, tá. Você é um herói que vai lá salvar a cidade, mas vocês, na verdade, são três heróis, né? É o Marqueiro do Olho Cego, é o Mago e o Guerreiro. E, se eu não me engano, o Guerreiro é o menos nobre de todos. Você tem um Marqueiro do Olho Cego? Eu acho... É o nome da ordem de arqueiros do mundo mundial. Ah, tá. Eu acho legal. Vergonha, Mestre Splinter. Porque você entra nesse aspecto também bem RPG, nos videogames mesmo. Você tem uma classe que você escolhe pra começar. E quais são as classes mais clássicas? É o guerreiro, o mago e o rogue, o ladino. No caso, o rogue é o marqueira, que era chamado de rogue, certo? Era rogue, sim. Ela... Cara, é uma Sister of the Sightless Eye, é uma irmã do olho cego. Ela tinha uma... Muito mais RP aí. É. Ela tinha uma habilidade de ver traps. Ah lá. E era inútil, ninguém usava. Inútil. Valeu mais a pena você tomar a trap na cabeça e depois tomar uma poção. Exatamente. Exato. Uma coisa que Diablo trouxe foi uma lição pra minha vida. Foi a questão do espaço no inventório pra você guardar as coisas. Não era trivial assim. Você tinha a sua bolsinha onde você guardava as coisas. Tinham, sei lá, 20 quadradinhos. E os itens, eles ocupavam determinados quadradinhos. Mas, tipo, em forma de um retângulo, em forma de uma barra horizontal ou vertical. E você tinha que organizar toda a sua mala. Tetris dentro do jogo. É como é hoje quase todo jogo. Você pega o WoW, Ragnarok. Quase todos os jogos têm inventório assim, não tem? Não. Ou tem. O Ragnarok não. Ragnarok era infinito. No WoW tudo ocupa um quadradinho. O Ragnarok era peso. Que era estupro. Esqueceram o WoW, cara. Estamos se explanando violentamente aqui, sério? O que aconteceu era o seguinte: você tinha que organizar todo o seu inventório pra poder caber a parada lá. Eu saía, chegava no colégio assim, caralho, eu sou muito burro, não consigo fazer isso aqui. Aí caiu um exercício de lógica dessa parada e falou: caralho, eu sou o mestre, amigo, eu consegui fazer. Cultura de Diablo. Aí o problema maior é que você só podia vender os itens na cidade. Então, às vezes, você tinha alguns itens que não eram, assim, essenciais pra você, mas você queria ganhar uma grana com eles. Então você tinha que guardar e aí pensar o que, que você ia deixar ou não pra levar pra cidade pra vender. Sabe o que era mais maneiro que isso? Trabalhoso. Diablo é um jogo em que exigia, depois de um tempo, você interagir com os outros jogadores. Você guardar um item que você sabe que o seu amigo ia precisar e você podia trocar com ele por um item melhor que ele pudesse achar pra você. Porque os itens eram aleatoriamente criados na hora de cair. Então eles tinham um prefixo e um sufixo que denominavam uma habilidade mais mágica pra aquele item. Por exemplo, Godly Plate of the Whale. Item mais clássico do Diablo, que, se eu não me engano, é até fake. Esse item, ele tinha lá bônus pra life, bônus pra não sei o que, bônus pra não sei o que lá. Você pegava esse item e você conseguia trocar pra uma Sword of Heavens. King Sword of Heavens. Eu acho que o Kings era pra aumentar o dano e ou pra aumentar a speed, sei lá, e o Heavens era pra aumentar os stats. I can see what you see not. Vision milky, then eyes rot. When you turn, they will be gone, whispering their hidden song. Then you see what cannot be. Shadows move where light should be. Out of darkness, out of mind, cast down into the halls of the blind. Vocês falam que o guerreiro, já explicaram no final do jogo, que eu não quero dar spoiler pra ninguém, sabe? Ainda há tempo de jogar o jogo. Não, o Diablo... O jogo já passou mais de 5 anos. Passou mais de 15 anos. No final do jogo, todo mundo sabe que o guerreiro vira o diabo, correto? Correto. Agora, não sei se o pessoal aí que ouve baixo frente de soco sabe o que aconteceu com os outros dois. Não, peraí. Antes de você sair denegrindo a imagem do guerreiro, dizendo que ele virou o diabo, contar a cena direitinho, né, cara? Que ele... É verdade. Ele ninguém chega... sabia que há uma testa profana na sua cabeça se tornando diabo. Existe uma história. Existe uma história. Ele chega no fim do jogo, ele salva o... Ele, quando ele mata o diabo, ele vê o diabo se dissolver na frente dele e aparecer. Não, só príncipe. Dissolve quando você cata fora a pedrinha. Aí você vê o príncipe, qual o nome? Soulstone. Qual o nome? Soulstone. Qual o nome, né? Quando a gente cobra do príncipe? Do príncipe quem? Do príncipe, que foi reclamou que não é Albrecht. Albrecht? Albrecht, exatamente. Aí sobra lá o príncipe Albrecht e o herói vê que no momento que ele pega a Soulstone, aquela Soulstone começa a tentar corrompê-lo. E um poder tão absurdo que ele sente que nenhuma pessoa no mundo é capaz, a não ser ele, de conter aquele poder. Então ele, na sua última tentativa de conter aquela força, ele fala: eu sou mais eu. E tenta conter. Naruto? Ele mesmo. Naruto? Não, pra mim, em nenhum momento no jogo, ele no final fala tudo isso. Pra mim, ele só olha pra pedra e o que eu penso na hora é: poder. Poder e enfia na testa. É o anel, né? É tipo o anel do Senhor dos Anéis. Uma parada. Raramente, mas eu vou ter que concordar com o meu inimigo, porque o CG é muito pouco auto-explicativo. Parece que ele olhou pra pedra, tá aí, eu vou enfiar essa parada na minha cabeça. Pô, ele olha assim, ele faz tipo uma regra de três. Rei bundão, príncipe bundão, cara, com teste, com pedra na cabeça, diablo boladão. Guerreiro maneiro com Godly Plate of the Wild, mais pedra na cabeça, diablo olha. mais. Não, cara, existe... Quando você bota na cabeça, aparece um texto final, que a galera aqui não tinha nem obrigação de entender. Era exatamente, o Caim aparecia e mandava um blá, blá, blá, blá, blá, este. Ele falava justamente isso, que o cara sente, né? Aí ele tá até aqui, vou falar inglês bonito, inglês nórdico que eu tenho. Cara, eu adoro. Não, deixa. Eu adoro quando o Magic Twitter lê o inglês nórdico dele. You pray to have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn towards the ancient, mystic lands of farthest. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Aranok, you will find an answer. Or perhaps salvation. É, termina o Diablo 1, o cara promete redenção, e no 2 você não joga nem com o personagem, ele é o vilão, foda-se. Não, tecnicamente ele não é um vilão ainda, ele é só um cara que você não pode atacar no Act 3. Pior ainda, né, cara? O Diablo 2, cara, o Diablo 2, ele linkou a história bem legal com o Diablo 1. Até que... Pô, galera. O que? Mas ninguém percebeu. Vamos pular, assim, na moral, os clássicos. É isso. Não, é justamente isso que eu ia falar. O Rogue, a Rogue e o Mago no Diablo 2 também são corrompidos e viram bosses. Sim, é isso? O Summer e a Blood Raven. Exatamente. Uma das primeiras grandes bosses do jogo é a Rogue do 1, que é a Blood Raven. E eles em nenhum momento explicitam isso, assim, pá, na lata. Eu só fui anos depois de fazer ligação. Sim. Caralho! Fulano. Mas nem o Wanderer é na lata também. É, também. O Wanderer é um pouco mais planado, mas... Tá, mas tem opcional. Cara, né? Uma vira o Diablo, a outra vira Blood Raven e o Summer, né? Cara, você entendeu o seguinte, pra um... Ele até que chegou longe. Puta que pariu. Muito O que o Comandante Cobra provavelmente queria falar e ninguém falou ainda, fora a história e o blá blá blá, narrativa, Kay Logan, que ele quer falar das classes. Caralho, você ficou meia hora falando blá blá blá, narrativa, história, mimimi. falei inglês. Mas o cara dizia o seguinte: você vai. É meio que unânime entre todos os facs, até pra quem jogou o jogo, que cada classe ela representa um certo nível de dificuldade, ou pelo menos nível de skill pra você manusear o teclado e a forma de lidar com o ambiente. Não, pra mim era mago, easy mode, bola de fogo, inferno, ganhei. Não, guerreiro, cara, era clique, clique, clique, clique até a morte. Não, não, mas o mago era quando você, logo que você pegava o jogo, era foda você jogar com o mago. Você chegava lá, você tinha um staff, aí você entrava no dungeon e tentava matar os golems com o staff e você era um cad. Não, como todo jogo de RPG, normalmente o mago, ele é fraco no início e conforme ele vai ganhando level, ele vai ficando muito forte. E o guerreiro, normalmente, inicialmente ele já é mais fácil de jogar e no final ele não fica tão forte assim. Eu acho que normalmente, assim. O mais fácil era a mulherzinha, a rogue, que você ia de arco e flecha atirando em todo mundo de longe e tal, e dava um dano maneirinho. Eu lembro de jogar com o mago da primeira vez, eu não conseguia jogar com o mago, porque eu não entendia o que tava acontecendo, e o cara morria com uma porrada, eu ficava nervoso. Aí eu mudei pro guerreiro, e foi só lá que eu consegui fazer alguma coisa de Diablo, até escolher o guerreiro não fazia porra nenhuma. Uma coisa engraçada de Diablo 1 é que não tinha, assim, diferença nos itens que as pessoas podiam usar. Um guerreiro podia usar um pedaço de pano e uma armadura, e um mago também. O mago podia vestir a Godly Plate of the Whale, tranquilão lá. Era só ter a força lá que precisava usar. Diablo 2 também foi assim. Só que Diablo 2 foi legal que você tinha que administrar muito melhor os seus stats. Então, se você administrasse bem os seus stats, você não ia ter força suficiente com uma sorcerer pra vestir um fucking plate. Sem contar que no Diablo 1 tinha uma parada roubada que era o elixir, né? Você podia tomar uns elixirzinhos pra aumentar seus stats. Então, seus stats subiam até o infinito. E que todo mundo multiplicava elixirzinhos. Não, se bem que eu acho que não, tinha um cap de stats que você podia pegar, eu acho, com o tiro. É, você não pode esquecer que Diablo 2 também tinha itens específicos de classe, né? Diferente de Diablo 1. É verdade. Ah, eu lembro que eu e o Comandante Cobra, a gente chegou a jogar uma versão de Diablo 1 pra PlayStation, moleque. Nossa, que nojo. Eu joguei com vocês. É, caralho. Era... Era irado. Nojento, moleque, era irado. Pra começar, que a história, o jogo, desde o início, ele tinha uma parte que era library. Você podia ler a história inteira do jogo. Sabe aquela parte que você pulava? Então, vinha lá, tipo, já fora do jogo. Pra ser já mais calmo e sereno. Ter calma e ler tudo. Então dava pra ler a história inteira do jogo. Falar que eu aprendi a história. Foi irado. Mais irado do que isso, eram uns 15 blocos de memory card que eu ocupava. Ele tinha 10 blocos e era uma parada bizarra, porque o memory... Não sei quem lembra do memory card do PlayStation 1, mas o memory card não era dividido em megabytes, o espaço físico que nem... Eram em bloquinhos. Então o jogo ocupava X bloquinhos dos 15 bloquinhos. Então o Diablo ocupava 10 bloquinhos. Eu tinha que ter um memory card pro Diablo e outro pro Soul River, que ocupava tipo 13. O Soul River ocupava 3. E sinceramente, a gente tinha um memory card só pro Diablo. Mas naquela época a gente podia ir no Uruguai e comprar uma marcada a R$10. Agora, o que eu lembro do Diablo pro Cristo não. É que você pegava um jogo point and click e tirava o point and click. Essa é a parte genial do jogo PlayStation. O jogo, você podia jogar multiplayer, co-op, duas pessoas. E a tela não era split screen. Era tipo, todo mundo. Enquanto. Se um na fosse zona. Longe, não podia avançar, não podia. Aí fica tipo, vamos junto. Beat 'em up. Era um beat 'em up. E teve também uma expansão pra Diablo que eu não joguei, que foi Diablo Hellfire. Eu tive. Na verdade, eu vou falar. Eu comprei sem querer, porque lembra quando tinha nos muito tempo classificados, vinha no jornal classificado, tipo, de venda de CDs? Caraca! Você lembra disso? Então, aí eu lembro que eu tava assim, tava Diablo 2, aí o moleque que eu era garoto, ele, caralho, foda, Diablo 2, vou comprar. Aí chega lá em casa, Diablo Hellfire, what the fuck? Nos dois. E aí a diferença tinha uma classe a mais, que era o Monk, tinha uma classe além dessa, que era o Monk, que era um... Qual era a skill do Monk, a skill especial dele? Cara, eu não lembro, tem muito tempo, eu não lembro exatamente, cara, tem que dar uma pesquisada. Eu lembro que tinha duas classes que não tinham sido terminadas, que era teste, que eu acho que dava até pra testar, que era o Bardo e o Bárbaro. E dessas três classes, né, do Hellfire, só uma foi aproveitada no Diablo 2 e as outras foram esquecidas. O Monk tá vindo aí no Diablo 3, mas o Bardo, eu acho que ficou para outras aventuras. Lançou o Bardo no primeiro de abril da Blizzard. Ah, é? Ah, é, no primeiro de abril. Não, mas era pro World of Warcraft. que aí chave igual o Guitar Hero, o jogo. Eu lembro que em algum período de abril da Blizzard também eles inventaram duas classes, que era já pro 2 isso já. Eles iam fazer o bucaneiro e o cavaleiro, Knight. Aí o Knight ia ter cavalos, ele podia pegar itens especiais que eram cavalos. E o bucaneiro, pistolas, alguma parada assim. Só que isso também era fake da Blizzard. A gente não pode deixar a Diablo 1 sem antes fazer a menção a Battle.net, que Diablo 1 começou a Battle.net. Hoje em dia, todo mundo que é mega viciado em StarCraft, mega viciado em War 3, em Diablo 2, jogando online, tudo no Battle.net, até o Warcraft 2, que lançou uma Battle.net Edition depois do Diablo 1, tem que agradecer como o Diablo conseguiu fixar essa ideia multiplayer. Diablo 1 não foi um jogo que foi criado focando multiplayer, mas eles viram que isso deu tão certo e foi uma coisa que atraiu tanto no jogo, que no desenvolvimento do Diablo 2 eles falaram, essa porra vai ser totalmente multiplayer oriented. E você pode ver que eles fizeram o jogo todo pensando nisso. Porque você tem várias habilidades das classes que elas são pra você ajudar as outras pessoas da sua equipe. No 1, você não tinha tanto. Você tinha no máximo um encantamento do mago que você encantava um item no chão. No Diablo 2, você tem o grito do bárbaro, as auras do paladino, você tem de novo o encantamento da sorcerer, você tem as aurazinhas do druida que invoca os bichinhos da aura. Uma porrada de coisa. O nego adora ser filha da puta, né? O jogo que é o multiplayer do jogo era basicamente gankar nego na cidade e nego adorava. Nego adorava porque não tinha muitas opções de multiplayer. Naquela época era raro você ver um jogo que você tinha multiplayer online. Era só por isso, então, beleza. Alguém aqui nunca gankou em jogo? Nunca. Valeu. Eu nunca fiz. PK, né? Na verdade era o PK, né? Perquilha, né? Era o PK. Sim. E tinha maluco que botava o nome do personagem era PK traço, sei lá, carecão. Que nome de diabo. Cifrão, Lord Dark Shadows. Uma regra clara de Diablo é que o nome tem que ser zoado. O nome do seu personagem tem que ser todo avacalhado, né? Tem que botar, sei lá, Little Dick é o nome do seu warrior. Cifrão, Little Dick, PK. Ah. O meu bárbaro mais clássico chamava muito forte. Eu já tive uma Amazona Xuxa, um Necro Arrow. Eu do Hurricane. O Necromancer, eu já tive o Esqueleto. Eu vi uma sorte de Cold chamada Blast Tank. Aí eu descobri qual é a skill do Monk. Ele tinha uma skill roubadona. Ele usava uma parada e os itens ficavam brilhando no chão pra você poder enxergar. Certo. No Diablo 2, você podia apertar Alt e aparecia os nomes escritos. Mas no Diablo 1, quando caía um ringuezinho no chão e você ouvia aquele barulho, tinha que passar o mouse pela tela toda pra você tentar encontrar o ring. Era o maior. Agora lá, alguém já papou. Não, e Diablo 1 também deu origem ao peguei no chão, não é nem de ninguém. Peguei, não tem dono, é meu item. Não, no Diablo 2 você apertava Alt e você ainda via o item que você perdeu, né? Você viu, puta, fudeu, perdi um Soge. Isso se o carinha não tivesse aquele programinha de insta-pick. O maluco caiu no chão, não dava nem pra clicar, já não tava direto no inventário do cara. Pode crer. Ele já selecionava assim, olha, todo item único ou 7 itens vai direto, o resto eu não é bem. Então, tipo assim, cai um item único, instantaneamente vai pro item da torre. Aí fica complicado. Cara, era uma época ingrata, né, cara? Antes de existir rolagem pelo item, antes de existir soulbound, era, cara, o que pra cair? Esse negócio de rolar item é coisa de viado, moleque. Não, pra homens são criados assim, entendeu? Cara, então, Diablo 3 não pode ter essa viadagem de rolar item. Tem que ser, tipo, caiu no chão, é de quem pegar primeiro. Tipo, pensa só, como o Diablo 2 seria um jogo muito mais fácil de jogar se você não tivesse que ficar sempre preocupado em estar com o Alt apertado procurando os outros que caem no chão, cara. Pô, você tá jogando com um cara que você nunca viu na vida. Você é uma sorcerer e o maluco é, sei lá, um bárbaro. Cai um staff, sorcerer only, que dá mais 7 pra Hydra, mais 3 pra todos os skills, não sei o que, e o Nick boladão. O bárbaro vai pegar na tua frente o item e falar, peguei, é meu. Ainda vai identificar, falar qual é o item na sua cara e falar, se fudeu. Ele ainda vai falar assim, vou botar na minha mula. Ele abre o trade, tá ligado? Abre o trade e mostra pra você, assim, o staff, olha só essa porra foda aqui que você não pegou, otário. Lembrado, no Diablo 1 não tinha trade. Você lembra como é que você mostrava o item pra galera? Era você confiança. Jogava item no chão, falava, olha esse item. E o maluco pegava, maneiro, logout. aqui era assim, porque naquela época, pensa só, era tipo o início da internet, basicamente. Então tinha muita gente inocente ainda no mundo, cara. Então era tipo, eu peguei muito item assim, tipo, pô, deixa eu ver essa espada aí, não sei o que, o cara dropava e eu pegava. Não, eu já caí, né? As memórias de loot que eu mais gosto, assim, do Diablo, era no Diablo 2, quando todo mundo ficava com o alto pressionado, né? E aí, porra, quando tinha boss fight, tinha lá o Warrior, o Barbarian tava lá na frente, eu tava lá na frente, porra, lutando com dúvida e tal, mas chegava o ninja inimigo com a Amazona dele, o bicho tava morrendo, tava aquela Amazona queima-roupa acertando o arco no cara. Não, mas... Então, pior que isso, é sempre uma coisa que não sei se vocês reparam. Sempre você tá assim, tá aquele grupo de 8 boss espancando o Baal. O cara, quando o Baal tá quase morrendo, parece que para a barra de vida do cara. Sim, todo mundo para de atacar. Não. É ridículo. O pior de tudo era o Necromancer. O Necromancer levantava um monte de esqueleto, minion, golem, whatever, deixava os bichos baterem e parava. Falava, vai lá, bicho, bata enquanto eu fico aqui na tocaia. Cara, Diablo 2, ele deu essa vantagem de ter o out, né, pra você poder visualizar os itens caiu. Isso pra mim foi a maior evolução do jogo pro outro. Sem sacanagem. Item, por exemplo, mostrar o item pro cara é o seu bragging rights, entendeu? Você sendo um bárbaro, pegar um staff de sorcerer, depois mostrar na cara da sorcerer, olha só, peguei e vou vender aqui no vendor. Não, o mais engraçado é o cara pegava assim o staff da sorcerer, aí olhava pra você, fala, você quer esse item? Aí ele fala, quero. Acho que vou começar a fazer uma sorcerer. Como é que era a história do Diablo 2? É o seguinte, o mundo do santuário ele começa a se quebrar todo, né? Porque uma figura negra, uma figura sombria, tem passado por diversas regiões e causado caos, tipo, invocando demônios, e por onde ele passa, o apocalipse vai atrás dele. Tipo aquela música do Johnny Cash. Então, aquela música do Johnny Cash, na Bíblia, mas enfim. O que acontece? Você. Caralho, moleque, a Bíblia é um podcast. Bullshit! Mas enfim, então você é um dos 5 aventureiros, né? O necromante, a feiticeira, o bárbaro, o paladino pobre e quem mais? A Amazona. Você é um desses 5 e você chega lá no Rogue Camp, no acampamento das Irmãs do Olho Cego, que é o primeiro lugar onde você para. Eu não gostei dessa tradução, cara. Não é olho cego, é olhos sem visão. Se eu não me engano, são Irmãs do Olho Cego no manual, mas enfim, eu não tenho. Então, meu manual era em inglês, eu acho. Ai, o meu era em português. E era irado. Era na época que o jogo você dava maior valor ao manual. Aí você ia pra escola, você não podia jogar o jogo na escola, aí você ficava lendo o manual. Eu e o comandante cobra discutindo com o manual aberto, assim, caralho, não, é irado. Skills, cara. Eu me lembro do Zelda 64, mas isso é assunto pra outra história. Mas enfim, então o jogo inteiro se passa você perseguindo esse andarilho sombrio, né? Que o cara vai andando e ele tá sempre um passo à frente. E você vai passando por onde o cara deixa os monstros dele. Naturalmente você mata todos os monstros do cara e vai descobrindo pouco a pouco o que tá acontecendo, quem esse cara e por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, né? Rapidinho, Castro, você tá arrumando seu quarto agora, é isso? Não, tô procurando o manual e acabei de achar. Beleza. Vou ver se é Irmãs do Olho Cego mesmo. No primeiro ato não tem nada que acontece de importante, não. Você mata a Rogue do primeiro Diablo, né? Mas ela é uma extra. E tu segue, então, pra matar a Andariel. Que é a mulher peituda com a pata de aranha nas costas. Sim, e que no hardcore é aquela mulher que deixa todo mundo peidado pro veneno dela. Aí tu mata Andariel, foda-se, tu vai pra Lutgolem, que é a cidade do deserto. Essa cidade não, aí já tem... O ato 2. Quem não acha que o ato 2 é a coisa mais escrota do Diablo 2? Não, o ato 3. Não, é o 3. Não, o ato 3 é muito mais escroto, cara. O ato 3 é muito mais escroto. Porra, ninguém jogou esse jogo, cara. Tô começando a duvidar. Não, um pouquinho só. O ato 3 é disparadamente o não tem nem comparação. O ato 1 é muito irado. O 2 é escroto, o 3 é muito escroto, o 4 é irado e o 5 é muito foda. Cara, eu particularmente me amarro no ato 2, principalmente porque tem um dos vilões mais memoráveis de Diablo, que é o Duriel. É o Papa Ficha do Diablo. Mas tem Magutiler é a pior fase do jogo. Cara, quantas horas eu já fiquei andando no meio do deserto procurando uma fucking Magutiler, moleque. Moleque, é pior que ficar andando por aquela porra daquela selva do 3 mês procurando Dungeon Genérico 2. Com um monte de bichinho chato, cara, te soltando tarabatana, cara. É, muito chato mesmo. É que a floresta era muito easy de ficar perdido. Muito. Tá, vamos dar uma de fanboy e falar então que é muito difícil escolher o pior ato do diabo, porque todos são tão bons. Mas o ato 2, só pra defender uma coisa do ato 2, ele tem a melhor música, cara, que é a música do Arém, que é a música que tinha. Era a única música cantada do diabo. Cara, que música? Eu sempre joguei Diablo com MP3, não sei. Ah, você tá louco, moleque. Tu não reconhece, moleque, a porra da música do acampamento das irmãs de Lucera? Cara, eu era hardcore Diablo player. Eu ignorava história, eu ignorava porra toda. Minha parada era sentar no meu computador, ficar 10 horas catando item. Tá queimado na minha cabeça, moleque. Hoje se tocam uma mensagem aí, pô, bota uma música pra tocar, eu vou reconhecer. Se tiver alguma mensagem subliminar na minha cabeça, eu vou obedecer. E outra coisa, tinha as frases clássicas dos NPCs de Diablo 2, que você só ouviu o começo, que você passava depois. Tipo, Greetings, stranger. Greetings, traveler. Passava. There is a place of great evil. There is a place of great evil. Passa. Oh, a barbarian. Wow, you're a barbarian, huh? Mas então, a parte mais legal da história do Diablo 2, acho que vem exatamente do ato 2, que você vai pra tumba do Tal Rasha. Tal Rasha, no caso, foi o cara que fez a mesma coisa que o guerreiro fez no 1. Ele fez, só que ele fez prender o Baal. Ele foi lá com o bando dele de assassinos de Baal. E quando eles chegaram pra enfrentar o Baal, que é o irmão do Diablo, né? Eles perceberam que o bicho era sinistro e que não ia dar pra matar. E foram obrigados. Planning. Mas. E aí, quando eles perceberam que não ia dar pra matar, o Tal Rasha tentou prender o cara na Soul Stone, que quebrou. E quando a Soul Stone do Baal quebrou, ele falou: fudeu, deu bicho. Rush, então, ele quebrou a pedra no próprio corpo e prendeu o baú dentro de si. E foi guardado no, naquela catacumba que o Duriel protege. Uhum. Inclusive, o CG do ato 2 é o do Tirael prendendo o Tal Rush lá embaixo. Aquele cara com os tentáculos e preso na pedra, o cara 4, aquele é o Tal Rush. E quando você chega lá embaixo, você vê que ele não tá mais lá. O Tirael é a representação desse outro lado do céu, né? Que não tem no Diablo. No Diablo você não tem nenhum personagem angelical que tá lá pra mostrando. Exatamente, eu também não vi eles muito no 2, não, cara. Ele tá sempre na base, na boa. Ah, mas tecnicamente o Tirael não tá muito presente no Diablo 1. Foi quando a merda acontece, né? Eles já fizeram o trabalho deles. Eles aprisionaram a porra dos Primevals. Se a galera for lá e soltou, tipo, meu culpa não é deles. Não, o problema é deles sim, e eles até ajudam. Tipo, tanto que o Tirael tá lá quando o Tal Rasha prende Baal no corpo dele. Mas tem sempre aqueles caras da teoria da conspiração que dizem que o céu é tão ruim quanto o inferno no Diablo. Mas o Tirael é claramente mal. O Tirael não mostra nem momento que ele é bonzinho. Pelo contrário, às vezes ele mostra que ele é meio mal. A verdade é que anjo nenhum se parece daquele jeito, vou dizer isso logo. Ele é um muito maluco irado, ele é muito irado. Ele é um cavaleiro de ouro sem rosto, com asas de anjo. Sem armadura. Ele tem um lance de anjo, né, cara? Aí, vou dizer uma parada. Que tipo de anjo usa uma jaqueta? Não o meu anjo. o anjo do Rocinho, com certeza. Anjo de jogo de repente. Tá aí. Anjo de jogo. Anjo do metal. Sebastian Bar, falei. E o legal é que em Diablo 2, Diablo 1 é um jogo que te deixava muito confinado. Você entrava naquela catedral e descia em dungeon sobre dungeon, ia descendo andares e andares e andares. Diablo 2 não. Diablo 2, eles resolveram fazer um mundo aberto, que até remete um pouco mais a multiplayer mesmo, porque o multiplayer você tem bem mais espaço pra cada um ir pra um lado, aí um cara tá na puta que pariu no cenário que o outro. Os atos são muito amplos e a maioria das vezes você tá outdoors. Uhum. E você depois encontra. E tu corre, moleque. Tu corre, amigo. Corre, e tu cansa. Cara, tu corre tanto que cansa, moleque. Tu corre por você. Pô, só tomar poção de estamina, cara. Poção de estamina é bolado. Porra. Tava ocupando meus pontos. Não. Quando você pega sem querer e você olha no território e tem, você usa. Exato, você usa. Cara, isso só no ato 1 ainda. Depois você pega o Horad Cube e começa a administrar melhor ainda os seus itens. Outra parada importante do ato 2, moleque, tem um ajudante mal roubado. É verdade. Diablo 2 trouxe essa coisa que é muito maneira, que são os ajudantes. Em cada ato. Os mercenários, né? Exatamente. Claro, você podia comprar um escravo que ia ficar contigo lutando contigo. E é maneiro que na expansão você ainda podia botar item nele. Ele virava, tipo, literalmente seu Pokémon. Você podia botar item nele. E cada um. Até que ele ficava mais bolado que você. Porra. Ele sempre podia botar um item que dá aura nele. Aí você. O item da aura ia pra você também. Cara, eu já... O meu ajudante de Lato 2 já tava bombado no level boladão e já pegou no X1 o Diablo enquanto eu fiquei torcendo pra ele assim, vai, vai, vai, vai. Agora, vocês falaram que o Lato 2, o mercenário do Lato 2 é o melhor, há controvérsias, porque o mercenário é... tanto do Lato 1, 2 ou 3, enfim, eles são... eles variam, por exemplo, no normal, que, bom, vocês não explicaram isso, né, mas no Diablo 2 você tem 3 níveis de jogo. O normal, que é a primeira vez que você zera, depois você começa de novo do zero no Nightmare e depois no Hell. O legal desse negócio de começar no Nightmare e começar no Hell é que você joga o mesmo jogo, só que com os monstros Sim. muito mais fortes, um level muito maior, e você continua no mesmo level quando você terminou o outro, com os mesmos itens, Sim. pegando itens melhores. Sua resistência é muito menor, quer dizer, você toma mais dano de danos mágicos e danos... Aumenta o gameplay. Aumenta o gameplay de uma forma absurda. Muita gente fala que zerou Diablo 2, mas zerou no normal. Pouquíssimas pessoas zeraram no Hell, que é punk pra caralho. Então, zerar no Hell sozinho é complicadinho, não é mole não. É. Precisa ter um... Então, sobre os mercenários, eles variam. Então, no normal, o mercenário do Ato 2, por exemplo, não é o mesmo do mercenário do Nightmare Ato 2. Eles têm skills diferentes. Então, dizem assim, os hardcores falam que o melhor mercenário é o mercenário do Nightmare do Ato 3, que é o que tem a aura de Frozen, de Frost, que é ele congelado em volta. Mercenário que uma vez eu contratei que deu muito trabalho ao longo do tempo, que eu não sabia que... O pessoal não diz que é bom não, mas eu tive uma experiência boa com ele, foi o mercenário do Ato 5, o Bárbaro. Eu vou pagando isso aqui, né? Propaganda de mercenário. Pô, então... Quem dá mais? Quem dá mais? Eu sei que o pior é do Ato 1, que aquela arqueira não serve pra porra nenhuma. E só eu não pegava o do Ato 3 porque ele era preto. Ah, o do 2 era, porra, um ariano, assim. Não, o do 2 era árabe, porra. Era que o 4-4 não tinha, né? Mercenário, né? Só pra galera lembrar. O 4-4 não tem mercenário. Como diria o xamã do aprimoramento, são sand niggers. There is a place of great evil in the wilderness. Kasha's rogue scouts have informed me that a cave nearby is filled with shadowy creatures and horrors from beyond the grave. I fear that these creatures are massing for an attack against our encampment. If you are sincere about helping us, find the dark labyrinth and destroy the foul beasts. May the Great Eye watch over you. Comes a new challenger! HGK Solid! Quem toca aquele barulho que quando o cara entrava na sala e botava hostil, sacou? HGK Solid now joins your world. Minions grow stronger. As classes no Diablo 2, elas foram muito mais ramificadas do que simplesmente guerreiro, arqueira e mago. Eles dividiram esses conceitos de cara corpo a corpo, cara rogue, mago e tal, em várias outras classes. Por exemplo, você não escolhia um mago, você escolhia uma feiticeira ou um necromante. Eles eram bem diferentes e eram bem divertidos de jogar. Todos eles têm relação com o mago original, tipo, porque o clã de magos originais é o Vizirege, uma parada assim, e as feiticeiras, elas são uma ordem de mulheres liberadoras e GLT, enfim, revoltes, que lidavam com magia primordial que os homens tinham medo de usar, e é uma merda assim. Elas foram banidas, e os necromantes eram os caras mais legais do mundo, só que todo mundo odiava eles, então cada um deixa uma relação com os magos. As pessoas tendem a odiar pessoas que revivem mortos e tudo mais. Qual preconceito? Nada a ver. O que eu acho o que eu acho legal também é que a Rogue no 1, ela tinha trilha lá de arco e flecha dela lá. A Amazona, e assim como todas as outras classes, tinham 3 trilhas de poderes, o que diferenciava bastante a jogabilidade. A Sorcerer, a feiticeira, ela era uma maga de fogo, de gelo ou de trovão. Ela era magia em todos os aspectos. Mas alguns personagens ficavam bem diferentes, como a Amazona. A Amazona, ela podia ser uma personagem de arco e flecha, de longe, ou uma personagem de lança. Mas lança de longe ou de perto. Ela podia ser uma melee também. Mas ia ser uma merda. Vários itens. O que variava mais o gameplay, na minha opinião, era o... Bárbaro. Não, o Bárbaro sim variava bastante, mas eu acho que o que variava muito o gameplay era o Druida. O Druida, sim. Que só veio só na expansão, ele tinha... O gameplay dele era mudado drasticamente de acordo com a árvore de skills que você investia. Se você fosse elemental, você virava um mago. mago, né? Podia. Só que mesmo assim, com suas peculiaridades, você tinha os poderes elementais de fogo e gelo. Invocava um vulcão, né? Que era maneiro pra caralho. Você tinha na de shapeshifting, que era a mais maneira. Você podia virar um lobisomem ou um urso man. Um homem urso. E você. Inútil man. Ih, tá brincando, mas tem um build muito secreto do Urso Man. Ah, tem vários builds secretos, mano. Exatamente, velho. Esse é tão secreto, ninguém conhece. Tem gente até hoje que tenta fazer build bom pra... A gente vai entrar nesse viés agora, a gente vai entrar no viés do build secreto agora, vai começar a vir coisa bizarra. O Bárbaro de Troll, né, cara? Era muito sinistro. Bárbaro de poçãozinha de poison. Sim, cara. É aquela coisa mais bizarra do mundo, cara. Isso aqui vai virar pornografia asiática. Vocês não querem encontrar o que vocês estão procurando. Não, cara, porra. E tinha a terceira opção de gameplay, era muito maneira do Rui também, pena que era fraca demais, pelo menos na época que eu joguei. Era o Summoner, você tinha os pets, você invocava o ursinho, o lobinho, as vinhas, os corvos, e saía. Aí era uma festa, né? Porque naquela época ninguém tinha um computador fodão, só o seu amigo riquinho. Aí todo mundo jogava no Diablo com sérias restrições orçamentárias, Diablo 2. Aí tu vai e fala: tu joga de necromante, teu amigo joga de necromante, outro amigo joga de necromante, e os outros dois amigos jogam de druida. Todo mundo invocando um monte de bichinho e amiguinho na tela. Aí ficava aquele Diablo a 10 FPS, você assim, caralho, o Diablo tá aqui, porra, fudeu. Falava falou o cara que jogava como feiticeira, né? Só Blizzard e o caralho a 4. É. Como é que era o nome da última skill de Frost, Frozen Orb? Frozen Orb, dava uns laguinhos. Era o lag em pessoa, velho. Aí, uma vez eu postei num fórum, cara, polêmica, porque o Diablo, né, o Necromancer é branco e o Paladino é negro. É uma coisa meio inversa do mundo real, né? Deu pra falar que não tem nada a ver, quase nada a ver. No mundo é normal, o fanboy é foda. Real do Necromancer, cara, não sabia. Não, as magias negras, existe o voodoo e as magias negras são relacionadas àquela cultura africana de morte lá do, sei lá, do Paralcego, dos Paras, é tudo africano. Juju, sacou? Red Shrink, jamaicanos, os trolls, sacou? São todos eles meio jamaicanos, africanos, etíopes. Sim, eu preciso coisas assim. Eu ainda não tive essa experiência. O Bárbaro. Os trolls, né? O Bárbaro era aquele personagem assim: dá porrada com qualquer coisa, parte pra cima, tem life pra caralho. Ele grita, e quando ele grita, geral fica empolgado ou com medo. Então é tipo, ei! O engraçado é que tinha o Bárbaro de grito, né? E a build do Bárbaro de grito. Então começava o jogo, aí o Bárbaro. Hey, ho, ho, hey, ho, ho, ho! Irado dessa build é que tinha uma skill que o Bárbaro, ele gritava pra um corpo e o corpo cuspiu um item novo. E quando chegava lá, tipo, aí pulava a opção. O cara do além vida tava lá, tipo, tá bom, cara, toma a reposição, foi mal. A Amazona era a mais PK de todas. Teve uma época de Diablo 2 que eu partia do princípio que toda Amazona era PK, até que se provasse o contrário. E nunca provava. Mas explica por quê. Porque a parada que o não, RJ. Peraí, vamos acabar com o preconceito. Não são todas as Amazonas, são as Bolzons. Mas aí é que tá. Que eram de lança. Ela aparecia com uma lança na mão e falava, beleza, ela não é de arco. Tá tranquilo, tá de boa, né? Aí ela trocava pro arco e flecha. Aí eu vou meter assim. Vou falar uma parada aí, ó. Se a Amazona era de boa, ela era PK. Mas se a Amazona fosse de lança, ela era noob, cara. Não ajuda muito. Não, ou era noob ou era ainda mais perigosa, cara. Que ela era um PK muito mais pro. Pô, e Paladino Peace of Heaven, antes de nerfarem a parada. Era sick, antes de nerfarem era sick. Mas a Amazona tinha uma magia que era a flecha perseguidora. Que ela jogava flecha, a flecha ia a esmo até a hora em que ela encontrava alguém e perseguia até a morte. Então o que acontecia? A Amazona jogava umas 30 flechas perseguidoras pro infinito, abria um portal, ia pra cidade, ficava hostil e você, what? Aí as flechas te matavam. É, porque tinha esse negócio, como a gente explicou no Diablo 1, você só... isso é importante dizer. Diablo 2, pra você poder atacar alguém, você tinha que declarar dentro da cidade pra pessoa que você tava hostil com ela. E você só podia fazer a declaração dentro da cidade. Então, se você estivesse lá no meio do jogo, no meio de um cenário, lutando, você não precisava temer o cara do seu lado, porque ele não podia te matar, a não ser que ele fosse pra cidade, aí voltasse e aí te matasse. Aí você tinha o tempo de reagir. Não, mas diferente de Diablo 1. Diablo 1, o nego chegava na cidade no foda-se, chutava o pau da barraca e te matava ali mesmo. Aí no Diablo 2 eles criaram... Exatamente, por isso a dica é, nunca abre o portal perto do waypoint, porque nunca. O carinha abre o portal nunca, jamais. É regra número 1, nunca. Olha só, o cara ele vai... aprendeu a lição, perdeu o hardcore na minha frente assim mesmo. Aí eu... Sempre tem a primeira vez, já. Sim, cara. A regra maior é: nunca entra num jogo com a Amazona, nem por um caralho. Tudo assim. E se a Amazona entra no teu jogo? Aí, isso é o mais engraçado, que esses traumas ficam, né? Outro dia a gente tava jogando Diablo 2 e a gente tava jogando assim, hardcore, obviamente, porque não existe outra maneira. Deixa eu só explicar. E eu resolvi jogar de Amazona. O que é hardcore? Ah, é boa, explica. Ah, pra quem não é iniciado, né? O modo hardcore. Não é hardcore. Que... É personagem da pesada, como tá no manual. Personagem da pesada. Peraí, deixa eu olhar o manual de novo aqui. Casca grossa. Checa aí. É casca grossa. A tradução de hardcore é casca grossa. Cara, sério, se for, eu vou tirar uma foto. Na moral. Bom, enquanto isso, eu vou continuar com a explicação. É, uma vez que você zerava o jogo no modo normal, você habilitava um modo hardcore, que você podia começar um personagem do zero. E só que se esse personagem morresse, mas ele morreu pra sempre. Não tinha essa de reviver. Você acabou. Não tinha nem perder dinheiro. Acabou. Level 90, morreu. Vira um fantasminha, sabe agora? E assim, esse modo hardcore, ele é bem traumatizante, né? Porque a gente morre às vezes por motivos dos mais diversos, como lag e PK. Eu me lembro um dos meus mais traumáticas mortes foi pra PK, foi uma sorcerer. Ela me matou com. Como é que é o nome? Com Hydra. Tá ligado como é que faz isso? Aham. Ele deixa um monte de Hydra. O cara entra, ele deixa um monte de Hydra no chão, ele sai da cidade, ele bota o hostil e da cidade ele te mata, porque as Hydras continuam. Aí você vira o hostil e elas começam a te matar. Cara, eu fiquei tão bolado. Mas mudando a história, eu tava falando porque do trauma, né? Então, outro dia a gente foi jogar no hardcore, a galera aqui que tá aqui falando, por acaso, e a gente começou a jogar, falei, não, vou jogar de Amazona. Aí todo mundo, pô, vai jogar de Amazona. Começaram a me olhar, pô. Mais escroto só. Aí eu falei, não, vou jogar de Amazona. Não, vou jogar de Amazona de arco e flecha. Aí todo mundo parou, não, tá de sacanagem. Então, e jogamos do meu lado, ficamos toda hora me olhando, assim, sabe? Eu ia pra cidade e eu ficava meio bolado, sabe? A gente jogando junto, sabe? Até hoje. Não, mas mesmo se fosse a tua mãe fala assim, vou fazer uma Amazona de Dark Flash. Fala, porra, mãe, sacanagem, tu vai me matar, seu escroto. Sacanagem. Você tem todos os motivos do mundo pra suspeitar da sua mãe, cara. Porque ela, mais que quase todo mundo no mundo, tem motivo pra te matar. É verdade. Eu diria que é meu pai, mas minha mãe também tem alguns. Fala agora e as técnicas que a gente desenvolveu pra fugir do hardcore, né? O famoso ESC, o ESCzão, pá, e sair do jogo. ESC sair do jogo, que cara. ESC sair é coisa de noob. É coisa de quem não tem reflexo do Alt F4, moleque. Porque, cara, o grande poder do Alt F4 é que você já jogava normalmente com o Alt apertado pra ver os itens. Então era só levantar o indicador e apertar o F4. E chegava um momento que jogando hardcore você ficava tão sequelado jogando, que nego batia a porta de casa e você dava Alt F4. Você tava jogando assim, de repente, bum, Alt F4, caralho, levanta da cadeira assim. Tô nervoso. Aí sentava de novo e entrava no jogo. Caralho, personagens da pesada. Caralho, personagens da pesada. Não. Sim. A tradução é essa mesmo? Cara, eu vou escanear isso agora, peraí. A partir de hoje, ninguém mais é hardcore. É da pesada, moleque. Da pesada. Da pesada. Todos somos jogadores da pesada. Qual os mais velhos a aprender alguma coisa com esse podcast? São jogadores da pesada. Tomando grandes confusões. George wants to be da pesada, but his mom won't let him. Cara, bora marcar uma sessão da pesada, então. Sessão da tarde. Aí, acaba de parar na sessão da tarde. Tem muito filme hardcore na sessão da tarde, moleque. A gente não sabe. Lagoa Azul. Mentira, hardcore. Bingo, um cão hardcore. Sim. Necromante, ele era um personagem que, bem ou mal, todo mundo tentava variar, mas todo mundo, no final das contas, caía pro esqueletinho, que era o mais maneiro. Quando você quer jogar de necromante, o maneiro é você levantar um exército de morto-vivo pra lutar contra todo mundo. E eles acabavam sendo um pouco... No começo do Diablo 2, ele era muito ruinzinho depois, porque você tinha, tipo, 20 esqueletos andando, caralho, eu sou foda, eu tenho 20 esqueletos. Aí virava o Diablo e fazia um... E todos os esqueletos morriam na hora. Eu defendo uma coisa do Diablo, especificamente do Necromante até hoje, é que no Diablo, ele é um dos poucos jogos de RPG que você tem esse tipo de gameplay, onde você tem que administrar recursos, exércitos, só que você não controla esse exército, você tem um nível de controle muito baixo, é basicamente uma IA que controla aqueles minions. Uma IA zoada, né? O seu objetivo tá sempre em repor os recursos necessários àqueles itens, seja os corpos pra gerar novos esqueletos, ou então itens pra gerar golems de metal, coisas do tipo, e você tem que estar sempre com essa... e dando suporte a essas unidades. Seja através de maldições, seja através de ataques de magia. Você está sempre como se você fosse o suporte da sua tropa. E não existe... esse gameplay não existe quase lugar nenhum, cara. Eu não sei qual é. Alguém aqui saberia chutar um outro jogo onde o gameplay é parecido? Com o quê? Com o Necromancer? Com o Necromante de Summoning. Engraçado. Exatamente. É que quando veio o World of Warcraft... Tem, ó. Aquele joguinho de ninja clássico, com o cachorro, assim, você não controla o cachorro. Mas quando lançou o World of Warcraft, as pessoas às vezes faziam comparação do Warlock com o Necromante. É impossível você não fazer comparação de World of Warcraft com Diablo 2, que você vê que várias características de Diablo 2 foram aproveitadas ali no World of Warcraft. Só que mesmo assim, o Warlock, ele é muito diferente de Warlock. Eu diria até que não tem nada a ver. Você só invoca um bichinho, e a única coisa que no máximo seja parecida. Mas uma coisa que o Comandante Cobra se amarrava era fazer aquele Necromante, que era uma merda, mas com aquele espíritozinho perseguidor, o Bone Spirit. Aliás, é nick de algum ouvinte nosso, né? É, Bone Spirit. A questão do Necromante, cara, quando eu queria jogar com o Necromante, eu queria me sentir um Necromante, mas eu queria levantar bicho, eu queria, porra, usar os espíritos do mal lá, uma magia... Espíritos do mal! Antigos espíritos! Antigos espíritos do mal! Uma magia que eu nunca usei muito no início era aquele Corpo Explosion, porque, tipo, eu não entendia muito, tipo, nunca parei pra pensar no nome dela. Aí eu falei, porra, essa magia é uma merda, não funciona. Aí quando eu descobri que eu tava explodindo o corpo de gente, eu falei, porra, essa magia é foda. E eu comecei só a usar ela. E descobri que ela era foda também. Agora, porra, o Bone Spirit era mais irado. E o Seal Flash Golem, que me matava à distância. Eu nunca vi isso, cara. É uma magia que você comprava e falava, agora os inimigos podem te acertar mesmo você não estando lá. Irado. Mas o Golem de Sangue, cara, você só comprava pra poder comprar depois o Golem de Fogo. Peraí, é sangue. Sangue. Não, mas... O Diablo 2, ele teve... Ele o Diablo 1 teve a expansão dele, que quase ninguém aqui jogou muito pouco. Agora, Diablo 2, a expansão mudou o jogo, assim, pra melhor, de uma forma muito absurda. Você, depois que tava acostumado a jogar a expansão do jogo, fosse jogar o jogo normal, você fala, caralho, eu não sei como é que eu consegui jogar esse jogo escroto. Porque ele trouxe inventório justo. Você tinha justiça no tamanho do inventório pra guardar as coisas. Você tinha novas classes legais, você tinha o druida, que o druida, diz aí, Comandante Cobra, druida era maneiro? Pô, moleque, tu virava Loboman, cara. Quanto tempo eu não queria virar um Loboman em qualquer jogo que fosse, não tinha. E eles logo no Diablo liberaram um irado. E eles trouxeram indiscutivelmente a pior classe de todas, que é a assassina. Que ninguém nunca conseguiu fazer uma assassina direito naquele jogo. Ah, vai ter gente mandando assim, não, meu irmão, eu era top de ladder com a minha assassina de trap. A assassina de trap era muito sinistro. Mentira, você era um merda. Não, o nego vai falar que matou o Diablo e vai falar que era bom pra caralho. A referência do que é bom, do que é ruim é difícil, né? Eu lembro de uma assassina aqui que está no meio de nós, que se intitulou Pamela Lee. Pamela Lee. Não vou nem acusar quem é. Diablo 2 você tinha a árvore de habilidades dos seus personagens. Por exemplo, Sorcerers você escolhia se você era de fogo, de gelo ou de eletricidade. E conforme você escolhia, você ia descendo a árvore de escolhas de habilidades. E você tinha que comprar uma anterior pra poder comprar a nova. Tipo, você tinha que comprar um Ice Blast pra ter uma Ice Ball, por exemplo. Um Fireball pra ter um Fire Blast. Beleza. Aí você ia desenvolvendo as habilidades e falando assim, caralho, por que que eu gastei um, tipo, 5 pontos na Fireball quando agora eu tenho o Fire Blast, que é muito mais sinistro. Aí na expansão e depois num patch eles fizeram a sinergia, que foi tipo, caralho. Peraí. Antes da sinergia, esse efeito de, putz, cadê o respec? Causou um efeito muito interessante também, porque nas aulas da oitava série, eu me lembro dos packzinhos do Mestre Splinter. O Mestre capítulo à parte. O Mestre Splinter sempre foi uma pessoa muito metódica, até hoje, na faculdade ele ainda faz isso, ele tinha o caderninho dele, em que ele virava na última página e começava a fazer os planos para a vida dele. E dentre os planos para a vida dele, tinha tipo uma aba especial, Diablo 2. Aí os planos de Diablo 2 era tipo assim, ele desenhava a árvore de talento lá, olhando o manual, escolhia, vou botar um ponto aqui, pra depois botar ali, não sei o que, isso aqui. E obviamente os planos todos iam abaixo quando você morria hardcore no level 50. É. Não ia abaixo, eu aproveitava ele enquanto podia, né, cara? Isso é bom enquanto E em defesa do Mestre Splinter, na nossa época, não tinha talent builder na internet, essas coisas assim. Exatamente. Então, era no caderninho mesmo. É, e a ideia era justamente você evitar de ter aquele retrabalho, né? A coisa mais chata do mundo é você chegar, gastar horas com o personagem, aí você vê que tá enfrentando um problema, poder passar daquele inimigo no réu, aí você fala, cara, o que eu errei, aí você vê que você desperdiçou preciosos pontos de talento e alguma coisa inútil, você fala, sabe qual é a única forma que eu tenho de remediar isso? Começando de novo. Deletando e começando do zero. Cara, mas na verdade é o seguinte, cara, se você tá pesada, é que nem na vida real. Pra melhorar, você tá nascendo de novo. Não. Cara, para tudo, eu preciso fazer ler uma passagem aqui do manual da Blizzard, cara. Por favor, lê. Os personagens da pesada são planejados para jogadores que gostam de viver próximos ao perigo. Os personagens são classificados de modo separado no Battle.net e recebem honras especiais em seus nomes, que aparecem na cor vermelho sangue. Nota: a Blizzard Entertainment de nenhuma maneira é responsável por seu personagem da pesada. Se você escolheu criar e jogar com o personagem da pesada, faz isto por sua própria conta e risco. A Blizzard não é responsável pela morte e perda de seu personagem da pesada. Ah, como ela é! Como ela é, moleque! Calma. Por nenhuma razão, incluindo atrasos de comunicação, bugs, atos de Deus, ou qualquer outra razão. Consulte a licença de usuário final para maiores detalhes. A Blizzard não vai e não tem a capacidade de recuperar qualquer personagem da pesada falecido. Nem adianta pedir. Lá, lá, lá, lá, lá. Não podemos te escutar. A morte do personagem é tão pesada, que nem a Blizzard repele, mano. I thank you, mortal, for my freedom. But I did expect you earlier. I am the Archangel Tyriel. I came here to prevent Diablo from freeing his brother, Baal. But I have failed. Now terror and destruction roam free throughout your world. Even now, they head towards the eastern capital of Kurast, to the very heart of the Zakharum Temple. There they hope to find their eldest brother, Mephisto, the Lord of Hatred, who was imprisoned there ages ago. If the three prime evils unite, they will be invincible. Cara, a morte... não existe sentimento frustrante como a morte de um personagem da pesada. Eu acho que ninguém... Quem nunca jogou com um personagem da pesada não sabe o que é o time stop que acontece quando seu personagem morre. Você tá jogando lá, não sei o que, e de repente seu personagem morre. Na hora que ele morre, no exato segundo que ele morre, seu coração para, seu sangue fica frio... Não, peraí, você tá lag, cara. Tá errado, cara. Você primeiro dá o F4, você reza muito, tipo, o seu sangue já tá meio gelado, você reza muito, você abre o Diogo e fala, o personagem tá vivo. O personagem tá vivo. Aí quando você abre e você fala assim, Deus, eu sei que eu não tenho conversado muito com você ultimamente, mas galera, só dessa vez. Eu juro que se você me atender, eu vou passar a falar mais com você. São exatamente os cinco estágios da lamentação, moleque. Primeiro tem a negação. Você dá aquele Alt F4 em cima não da morreu, outra. Não morreu. Não morreu nem por tempo. Depois tem a fúria. Que você tá reconectando na internet, que você acabou de tirar do telefone. E você fala, caralho, não acredito, moleque. Cara, vou ter que fazer tudo aquilo de novo. puta que pariu. E depois tem a barganha, que é o que o nosso Solid aí falou. Que você começa, cara, por favor, qualquer coisa, mas não deixa eu ter perdido a porra do personagem. Quando você loga naquela tela e tá o cara de manto olhando pra você, aí entra a depressão, sabe? Quando o personagem morria, pra quem não sabe, aparecia, independente da classe que ele tinha antes, quando era vivo, ele aparece como um sujeito de fantasma de manto na tela inicial. E quando você clicava nele, aparecia, tipo, quando morria e você não tirava do Act 4, porque tinha essa possibilidade também, quando você era noob, aparecia, tipo, na tela, tipo, fulano de tal has died, your deeds will be remembered. Caralho. E você fala, ok, não há nada o que fazer. Aparecia assim na sua tela. You died. O melhor, cara, é que o último estágio da aceitação era aquele momento que você falava, beleza, eu morri. Você ligava pra alguém pra comunicar a morte do seu personagem, né, porque todos os amigos dele conheciam aquele homem. Não. Aí... Comandante Cobra, quando um telefone tocava às 2 horas da manhã, você falava, você olhava no telefone e dizia, Comandante Cobra, ele fala, caralho, alguém morreu. Aí todo dia ele falava, caralho, morreu. Aí você fala, caralho, eu sabia. O melhor é que você aceitava a parada e depois já metia um, cara, qual vai ser meu personagem? E eu já tava jogando, amigo, tipo, tem que reparar o tempo perdido, né? Não, mas você tinha um período de meditação, você não conseguia jogar logo, seu personagem level 60 morreu, você não jogava no dia, você parava de jogar, você lamentava, ficava puto. Ah, não, level 60 era tranquilo, cara. Ah, é, pô, o problema foi quando, cara, acho que o meu mais traumático foi minha Sorceress level 87 que morreu na clássica vez que eu tava fazendo um run pra matar o Baal, tava correndo lá, aí de repente eu vejo todos os Minions parados, dançando assim, peraí, a Minion dançando, fodeu. Aí começa a correr, aí os Minions todos parados assim, olha pro Baal, é um sonho ruim, moleque. Baal olhando pra mim, pararam também sem me atacar, eu falo, não, tudo menos isso, aí eu tento dar ESC e save and exit, não acontece nada, e você não, eu já, não, aí você dá alt F4, aí quando você volta lá, você morreu, aí só faltava tá, pro lag, e embaixo entre parênteses, a Blizzard não tem nada a ver com isso, lá. Caralho, eu parei de jogar por um ano Diablo 2 quando a minha Sorceress level 87 morreu, cara. Hardcore. É muito difícil. Cara, eu perdi um bárbaro level 88 levando esse filho da puta chamado Mass Splinter pra fazer uma run no Diablo. Não, o pior isso aqui... O pior não é isso. O pior é esse mesmo filho da puta que tava fazendo uma run chegar. Ele sabia que o meu bárbaro tava com o set item quase completo. O set item muito irado que tinha no jogo chamado The Immortal King. Eu tinha quase todas as peças. Aí ele chega pra mim e fala, pô, sabe o que vai agilizar a minha run? Se você me emprestar esses itens. Aí ele vai e me coloca a porra do set que eu tava guardando para esse personagem. Aí ele, beleza. Eu não me lembro disso não, cara. Por que eu precisaria do seu set se eu era level mais alto que você? Não, porque ele guardava o set. Ele não usava. Ah, é, pode crer. Ele não usava. Guardava quando ele fosse level alto. Faz sentido. É. Eu poderia usar esse seu Immortal King. Aí eu, beleza, cara. Vai, não era fé. Bárbaro tinha uma habilidade que era o Whirlwind, que ele começava a girar e quando ele girava ele não parava de bater. Em contraponto, tinha um inimigo que tinha uma aura que botava uma maldição que em quem você batesse, X% do dano voltava pra você. 200%, mais especificamente. E você, quando dava o Whirlwind numa galera, quando você tinha essa maldição, você não tinha como parar. Então, esse é o fim de quase todo bárbaro hardcore, moleque. Quase todo bárbaro. Era a mesma coisa que acontecia com o Paladino de Zil. Mas sabe uma coisa? Eles acabaram com isso. Na última versão, eles terminaram com essa magia, chamava-se Iron Maiden, né? Sim, Iron Maiden. Lembra? E eles acabaram com isso. Pô, injusto, né? Porque os bárbaros se negavam a fazer o level que tinha essa magia. Porque, de repente, você podia morrer. Era morte certa. Porque, como você falou, voltava... acho que o Iron Maiden dos personagens dava 20% de 30% de volta de dano. Mas você dava, tipo, 1 milhão de dano por segundo. E era mais ou menos uma coisa dessa ordem. E já dava pra te matar umas 5 vezes, entendeu? E era instantâneo. Eu também já perdi um, assim. É muito triste. Mas eles tiraram isso. Aliás, mas não devolveram o meu bárbaro. Eles fizeram bastante justiça. não te devolveram o seu bárbaro. Ele tem nada a ver com isso. Lá. Eu sou da pesada, amigo. Não quero esse papo, não. É a parada mais difícil possível. Não, mas hoje em dia, ninguém é da pesada jogando o Diablo 2. Porque a Blizzard, ela peidou na batatinha, entendeu? E tirou vários aspectos da pesada do jogo. A versão 1.10 é bizarra. Não. Ele... Sabe o que ela botou agora? Tem respect, meu amigo. 1.10 ficou tensa. A gente tá falando do jogo. Antigamente, assim, você botava um pontinho errado. Você botava um pontinho pontinho errado, Solid. Botei o pontinho errado, o que, que eu faço agora? Vamos do começo, amigo. Já colocou um ponto errado? É. Assim, porque você tá forçando a barra pra jogar mais diabo que seu corpo aguenta. Você tá, tipo, o olho quase fechando, com sono, falando, cara, eu vou me fuder amanhã no colégio. Mas você, aí, de repente, você vai clicar, você dá um misclique. Aí você botou Bone Prison. Você, caralho, não! Não! Não! Ah, merda. Mas isso é uma lição, moleque. Não, você comete o erro e assume o erro, porque ninguém vai assumir ele por você. O diabo ensina as pessoas a viverem, cara. Fala. É verdade. E aquele ponto errado te acompanhava até o fim da sua vida como jogador da pesada. Cara, ficava aquele pontinho errado cuspindo na sua cara toda vez que você apertava T pra abrir a skill tree. Exatamente. Cara, a parada era você relaxar, gozar e começar a usar a skill que tu botou errado. Tipo, ah, telekinesis, beleza. Vou pegar os itens mais rápido que todo mundo. Não, cara, mas olha só, até nerfarem a porra do telekinesis, todo mundo com sabedoria tinha a porra do anel da telekinesis que existia no jogo, pra quando tivesse aquela boss fight com seus amiguinhos lá na frente se matando pra vencer o monstro, você lá atrás poder pegar os itens que te caíssem, né? O foda era o lag, né? Porque funcionava bem até o ponto do lag. Quem tinha melhor latência, na verdade, pegava todos os itens. Era o rei dos itens. Ou melhor dizendo, o cara que criava a sala era o melhor. De um ponto de vista de design, é incrível como a Blizzard, você vê a evolução dos jogos dela, né? É como um jogo influencia o próximo. Mesmo ela tendo dois times de desenvolvimento, né? Antigamente tinham dois, ela aprendia coisas com o jogo e partia pro próximo. Muita gente reclamava dessa questão dos itens no Diablo, né? Porque era uma catação de itens enfreada, né? O cara ficava clicando no vazio esperando o item cair, entendeu? E era assim, meu amigo. Se você não tinha manha, você não pegava nada. E esse era um aspecto que frustrava muita gente, especialmente quem jogava de caster, que ficava lá atrás. Aí você vê que no World of Warcraft, eles já reviram essa questão toda e implementaram um novo sistema, que as pessoas rolavam como se fosse um dado pra ver quem ia levar o item, né? Isso já foi uma grande evolução. É muito legal ver isso, né? Como o jogo vai melhorando o próximo. Mas sólido. Alguém sabe se o Diablo 3 vai ter rolar item ou... Eu não sei, mas eu acho assim, eu acho que essa ideia do rolar item funciona. Eles viram isso como foi Diablo e num outro jogo, World of Warcraft, eles implementaram de uma forma diferente. Agora, isso é um trademark do Diablo. Eu acho que essa é uma das razões que faz Diablo ser tão legal. Faz parte da narrativa embutida você contar essas histórias, entendeu? O nome, cagou. Faz parte da experiência. Protásio, né? Faz parte da experiência. Você contar depois que o filho da puta do seu amigo pegou o seu staff na tua frente, sendo que ele é um fucking barbarian. E falar assim, ah, se fudeu, meu amigo, olha eu aqui, o meu staff. Ah, que staff maneiro. Irada necromântico usa item de Blood de Iron Golem. Uma coisa que eles tentam evitar no WoW, que era uma coisa que acontecia em Diablo, essa piadinha que eu falei, ah, do cara, ah, acho que vou começar a fazer uma sorceress. Como os itens eram aleatórios, você nunca podia esperar o que caísse, às vezes, quando você tava jogando single player, ou até mesmo quando você pegava um item junto com o teu amigo, o item era tão bom, mas tão bom pra determinada classe, que te dava vontade e você falou, porra, esse item é bom pra caralho, se eu começar uma personagem dessa classe, eu vou aproveitar muito. Foi assim que eu comecei a fazer a minha única amazona que eu fiz foi de Javelin. Eu tinha um Javelin, Titan's Revenge, alguma coisa assim, que era, cara, não precisava mais nada no jogo. E era maneiro que você fazia os personagens mulas, que eram os personagens que só serviam pra carregar item. Você criava um personagem, sei lá, bárbaro, level 1, o nome é Mulambento. Aí ele entrava na sala, você passava os seus itens pra ele e pronto, ele só servia pra guardar os seus itens que você usava em outros personagens. Você percebe como o poder corrompe, né, cara? O caiu o item, o cara chega e se dá um lagzinho, o Mestre Splinter já manda um, ei, cara, pô, caiu um item aí, bom pra mim? O Mestre Splinter olha o inventório dele assim, não, cara, não quero nada pra você. Ah, era um criou o personagem. Dura pra caralho. Eu tava aqui pensando, é dura pra caralho, né? Aí, Diablo 2... Tirou o item? Não, não, não. Eu tenho um paladino que eu tô subindo de level. Ainda ia criar, saco? Mas isso acontecia direto, moleque. Direto. Ainda tô mais, ligado, ainda mais quando você se estimava jogar com pessoa que você não conhecia. Aí fudeu. Com pessoa que você não conhecia, era cada um por si e Deus por todos. Aí não tem lei. Não tem lei. Não tem lei. No World of Warcraft, o que mudou dessa experiência aí, pra poder funcionar bem no MMORPG, pras pessoas, pros japoneses se matarem menos, os coreanos, era que quando um item, você pegava um item, item era só seu, estava preso à sua alma. Então você não podia jogar, passar o item para um outro personagem seu, nem vender o item. Então o que você fazia? Você ou vendia no vendor por um preço bunda, ou deixava o cara que realmente ia utilizar o item pegar. Mesmo assim, tinha galera que ninjava parada na cara dura. Não, porque tinha encounter, né? Você pode pegar pra fazer a shard e shard vai numa grana. Falou encounter que ninjou muito item. Seu na eternidade era mestre. Era de lei, cara. Já. Não, a gente. Ou jogou... então um druida, né? Quando você era um druida. O druida desencantador. Não, cara, quando eu era um druida, eu me lembro que eu pegava os engicloth pra rilar, né? E aí eu me lembro de estar parado esperando o barquinho lá na cidade, chegar um maluco do meu lado, tipo um gnomo do meu lado, cuspir no meu personagem e falar: você deve ter feito algum mago muito infeliz por ter ninjado esse item. E falou de jogar até a morte. Tem a lenda do... A lenda não, o coreano que jogou até os olhos sangrarem. Não foi Diablo 2? Não, teve um maluco que jogou Diablo 2 até morrer. Que ele só morreu. Se... Exatamente. Ele só se alimentava de Cup Noodles e só bebia água do Cup Noodles. É, cara, e tem um CG do Diablo que se você assiste, cara, você morre 7 dias também. É verdade, eu assisti. Não, falando sério, quem acredita nessas lendas, moleque? Tu já viu um coreano? Eu nunca vi um coreano. Eu nunca... Não, ele morreu, cara. Cara, não, essa história do garoto é de verdade. Fizeram até um livro chamado Game Over, que é a história do, é um livro sobre obsessão por jogos. E ele conta a história desse garoto coreano que jogou, sei lá, por um quatro ou cinco dias seguidos, entendeu? Numa lan house. E ele teve uma morte súbita quando o personagem de cor dele morreu. Caralho! Sério? Foi assim? O personagem da pesada morreu. Sério? Ele teve um AVC da pesada? Não, é sério isso? É sério, cara. Essa história é verdade. O cara morreu na Lan House na Coreia. Mas ele realmente morreu porque o personagem da pesada dele morreu. Provavelmente por lag. Eu morria. Acredito que sim. Não, mas eu já quase tive um infarto por causa do meu personagem da pesada. Sério. Sim, moleque, você não aquele, começou a ter picando, sua 87 não deu uma dorzinha no peito? Não diminuiu uns 2 anos da sua vida? Moleque, é por isso que eu treino meu coração com muita picanha, cara, pra aguentar essas paradas. Quando o personagem da pesada morre, é pesado. Cara, personagem da pesada, é isso. Algo... Serious business. Engraçado que legal do Diablo 2, eu fui jogar com o pessoal depois de uns anos, e tinha uma versão fan-made do Diablo, que foi tipo assim, vamos deixar Diablo mais da pesada, sendo que se você morrer, você vai poder voltar, mas mesmo assim você não vai conseguir zerar esse jogo. Aí, eles refizeram o jogo e chamaram de Hell Unleashed. Tipo, é serious business o jogo. Vocês jogaram Hell Unleashed? Sim. Sim. Todo mundo morreu mesmo. Jogamos. O jogo é tão ridículo. Cara, eu jurava que você tava com a gente, cara. Não tava não. Eu joguei. Mas foi eu que falei do jogo pra vocês. Eu falei pra vocês baixarem. Que é parada assim. Foi provavelmente. Deu Lemu. A gente não só jogou Hell Unleashed, como jogou no hardcore. Caraca, vocês jogaram Hell Unleashed no hardcore? Sim. Moleque, eu só jogo da pesada. É, parada é da pesada, cara. Cara. Só da pesada. Primeiro, mas todo mundo morreu, menos eu e o Rafa. Não, mas vocês não morreram porque vocês não continuaram jogando. Essa é a verdade. Aliás, essa é a sina de todo personagem da pesada. Você só não morreu porque você parou de jogar. Verdade. É com a vida, né? Com a vida. Cara, a verdade é que te ensina a fazer escolhas sobre tudo, entendeu? Tipo, você quer continuar? Então você pode morrer. Tipo isso. A versão modificada que foi feita ao Hell Unleashed, ela tinha dungeons muito mais pesados, sinistros, tinha inimigos com lives gigantescos, não tinha town portal pra você ficar voltando na cidade pra comprar poção, não tinha isso. Isso é mais fucked up. Cara, era muito fucked up. Muito sinistro. E o boss resetava. Se você ia pra muito longe dele, ele... resetei meu life, se fudeu. Uma coisa que o Diablo foi um dos precursores, ele não foi o primeiro, daqui a pouco vem os puristas me crucificarem, mas ele não foi o primeiro, mas foi um dos grandes precursores da venda de itens virtuais, né? Isso lá no final da década de 90, né? Funcionou até hoje esse site. Diablo é que ano? Diablo 2 lançou que ano? Por volta de 99, 98, exatamente. Foi final da década de 90, e eu me lembro um amigo meu que era meio à medida hacker, não sei o que, era do submundo da internet, né? E ele negociava Soji, que é um anel, que é Soji, a abreviação de Stone of the Jordan, que era um anel que era muito bom. Foi durante muito tempo, foi o melhor item do jogo. E existia uma cotação, Soji dólar, né? Era. Isso vale, esse item vale $1 uma Soji. É. E depois, porque o dinheiro no jogo, ele depois, certo momento, ele não fazia mais sentido, né? Ele foi um problema de design no jogo, que o dinheiro passava a ser relevante depois de um certo momento. No jogo. E as sojas não. É, o gold do jogo. Mas as sojas não. Então as pessoas começavam a acumular sojas. Eles descobriram maneiras de gerar mais sojas, né? Você tinha que ter dois anéis, e com dois anéis você poderia ter a chance, se você comprasse num cara que vendia um item aleatório, de pegar uma soja. Era uma coisa absurda. E as pessoas ficavam fazendo isso direto. Então a pessoa tinha mais sojas do que poderia na vida usar. Então o cara juntava 20 sojas, 40 sojas, e começavam a trocar. E isso começou a dar, assim, um teor diferente, né? Começaram a botar no eBay, aí o eBay começou a entender essa questão de vender item online, e aí feria os termos de uso do jogo, aí começaram a tirar coisas do eBay, aí eles abriram casas de câmbio ilegal na internet. Isso até depois, mais pra frente, veio no WoW também, casa que vendia dinheiro do jogo, né? Existem sites que vendem item que estão aí até hoje. Outro dia lá no trabalho eu tava conversando com um amigo meu, e ele me mostrou assim, porra, tinha esse site aqui fazer maior sucesso, deixa eu ver se ainda existe. A gente entrou, e ainda existe, e ainda vendem qualquer item do jogo que você imagina, unique, set item e tal, vende lá. Obviamente hoje em dia é baratíssimo, com, sei lá, $5 você forma um set item foda do seu necromante. E aí ele começou a formar esse mercado negro. E pro Diablo 3, a Blizzard se ateve a essa questão, e ela mesmo tá montando uma casa de leilão, onde você vai poder comprar e vender itens por dinheiro do mundo real. Esse eu acho, peraí, quer dizer que eu finalmente vou poder fazer uma vida com o Diablo? Diablo 3 você pode viver de Diablo 3. A merda é que esse é o aspecto mais mamiludo do jogo. É muito mamiludo, porque muita gente tá falando que isso vai transformar o jogo numa merda, que vai ser escroto por causa disso. Só que eu acho que essa foi uma medida que eles tiveram pra evitar esses câmbios ilegais. Mais ou menos, né, cara? Não era pra evitar, é pra eles ganharem uma grana também, sabe? Sim, o grande problema do mercado negro não é a existência do mercado negro em si, é que eles estão deixando de ganhar dinheiro com isso. Tem gente que você pode avaliar isso como um empata foda, não, mas um acaba estraga o jogo, entendeu? Faz parte da graça você, pelo menos no Diablo 2, você ir atrás dos itens, você ter a chance de pegar o item e tal. Se você começar um jogo agora de Diablo 2 com todos os itens que você quer, você não tem muito propósito pra continuar. Diablo 2 é um jogo orientado a você pegar novos itens, encontrar novos loots e procurar mais itens e procurar itens melhores. Se do ponto inicial você já tiver os itens que você quer, você vai ficar desestimulado a jogar. É todo um gameplay de Diablo. Existia um atributo do personagem de Diablo 2 que era Magic Finding, que era a tua probabilidade de conseguir itens mágicos ou itens melhores quando você derrotava os monstros. Você vê que o jogo é orientado a isso quando você tem um aspecto, um atributo que te aumente a chance de achar os itens. Não, você tinha que... personagens que eram mais beneficiados por isso. Entendeu? Sim. Então, sim. De certa forma, era um pouco desigual. Você tinha que fazer... Aí todo mundo tinha que ter um personagem de Magic Finding. Exatamente. Aí, entendeu? O Diablo, ele chegou a um nível tão absurdo de dar pesada, né? Que ele desvirtuou a coisa. Pra vocês terem uma ideia, o nível do underground da coisa, os hackers, num dado momento, eles invadiram o servidor da Blizzard e inseriram um item dentro da loot table do jogo. Então, não foram os desenvolvedores que fizeram, foram outras pessoas que inseriram esse item lá dentro. E aí eles pegaram o item e fizeram duplicatas desse item. Então, existe uma série de itens que não estão originais, e quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter nunca mais. Porque eles foram hackers que fizeram, e a Blizzard só conseguiu estancar a ferida um tempo depois. Então, o nível de obsessão das pessoas com o Diablo é tão grande, que faz essas coisas, né? O design original, ele nunca conseguiria imaginar o fluxo e o empenho dos jogadores em explorar cada fresta, né, que o jogo permitia. Ninguém nunca poderia ter imaginado isso. A Blizzard também é mestre em fazer jogos da pesada, em que a galera perde a vida nos jogos dela, né? Hoje em dia, as três grandes franquias da Blizzard, pelo menos uma pessoa já morreu de tanto jogar, e outras pessoas, muitas já perderam família e filhos e whatever com essa porra. Tanto o WoW, quanto o Diablo, quanto o StarCraft and counting. Mas você sente que a Blizzard gradualmente, nos últimos anos, ela tem diminuído o tom um pouco nos jogos dela. Ela tem feito jogos, digamos assim, mais mainstream, com mais facilidade de entrada. Sim. é, que não são tão profundos. Cara, o Diablo é desumano, é cruel, é brutal. É, se você pegar o Diablo começou, era absurdo, era absurdo. O WoW quando começou era uma coisa louca, de você juntar 40 pessoas e pra você pegar os itens, tinha que pegar os buffs e ficava horas e horas. E gradualmente ela foi suavizando os jogos, né? E uma das grandes críticas que as pessoas fazem é o Diablo 3, é isso. Será que ele vai vir nessa onda de suavizar? Será que a galera purista do Diablo 2 vai curtir o Diablo 3, que pode ser mais suavizado? O que eu ia falar é que esse negócio de suavizar, que você tá falando de tornar o jogo mais acessível, acho que vem só não só no gameplay em si, né? Em tornar o jogo mais fácil, mais simples, menos frustrante. E vem também na censura visual mesmo. Porque no Diablo 1, se você pensar, porra, tu entrava na sala do Butcher, tinha um gore infinito, um monte de mulher pelada e destruída e foda-se, tá ligado? E naquela época a gente tinha, tipo, 11 anos e ninguém se ligava nisso. Então, mas antes era anos 90, né, cara? Isso aí era coisa de todo dia, era tipo Xuxa pra gente. Mas eu acho que não, cara, porque você vê só, o Diablo 3 tem umas paradas bem carnianca, como é que seria? Violentas, né, acontecendo lá. Então, não sei, acho que em Diablo ela não tá deixando a coisa mais infantilizada, não. Nos outros jogos sim, mas em Diablo especialmente não. Mas eu tenho medo de que não tenha peitinho. Hoje em dia, Diablo 3, Diablo 3 a gente só tem beta fechado e poucas coisas pra discutir em cima. Então, quando lançar Diablo 3, a gente vai jogar, óbvio, a gente vai se fuder, óbvio, a gente vai ficar desempregado, óbvio, mas a gente vai jogar pra caralho. Aí a gente vai fazer um cast pra dar as nossas impressões. For now, eu prefiro não falar muito sobre Diablo 3. O jogo, antes de ser suavizado, né, quando... Na verdade, antes não, isso durou, acho que dura até hoje. O jogo, ele passou, deixou de ser focado no storyline, e passou a virar uma competição pra ver quem levela mais rápido. Independente do que você tá fazendo, se você tá matando o boss ou não, se tá progredindo na história ou não. O objetivo é o level 99. E a Blizzard já apoiou essa batalha criando os ladders, que foi praticamente uma competição. Foi uma competição que ela criou do tipo: a partir de hoje, todos os personagens criados vão estar ranqueados de acordo com o level. Vamos ver quem chega primeiro no level 99. Ah, meu irmão, isso aí foi. Cara, isso. O sonho do top de ladder. Cara, isso é você chegar pra alguém e falar. É o contrário de suavizar. É falar, eu quero a sua alma. Mas isso é só pros jogadores da pesada. Quem não é da pesada não se importa com a ladder. Mas pros jogadores da pesada vai ter arena, não vai ter? Porra, amigo. Diablo 3 vai ter. Arena, vai ter. Porque PVP é uma coisa muito explorada também em Diablo 2. Diablo 1 nem tanto, não era tão explorado. Tinha os duelinhos ali. Mas Diablo 2 tinha bastante PVP, principalmente pra quem não jogava personagem da pesada. Mas, quando alguém era personagem da pesada e duas pessoas iam duelar, o jogo parava, cara. Nego falando assim, hardcore dueling tinha essas salas. Nego entrava lá só pra assistir nego lutando até a morte, literalmente. E era foda. E era da pesada. I knew there was great potential in you, my friend. You've done a fantastic job. Though my ancestors often struggled against the three evils and their minions, I've always lived a shut-in, scholarly life. I'm glad that my wisdom aided you. Now, I wish to leave this place. Though Heaven's gates are a marvel to behold, I hope I won't have to see them again for many, many years. Estamos chegando mais uma vez no final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. 666. Diablo. Comandante Cobra, o que você acha de Diablo como a série, como um todo? Você acha que é muito fora? Você acha que merece ser diferente o Diablo 3? Você acha que tem muita coisa pra melhorar? Ou tem muita coisa que tem que ser aproveitada? Dá um seu parecer sobre o Diablo 3. Cara, eu acho que tem muito que ser aproveitado dos outros Diablos, né? Porque, porra, é um ótimo jogo. Mas se eu tiver que chutar aqui, eu acho que vai ser muito parecido, vai ser muito conservador. Tem algumas coisas que eu não gostei, que estão herdando muito de WoW aí, tipo Action House, essas paradas, porque eu gosto do meu Diablo como Diablo. Pão queijo que é. Eu quero meu Diablo do jeito que ele sempre foi, sacou? Eu não quero aquela coisa, porra, muito MMO, eu não quero ficar entrando em Action House, então eu não quero ter cidadezinha onde eu vou encontrar pra me encontrar comigo. Eu quero lá pra matar, ver a história, jogar com o personagem da pesada e morrer com o personagem da pesada, entendeu? É isso aí. HGK Solid, alguma consideração? Olha, me preocupa um pouco o caminho de desenvolvimento que a Blizzard anda tomando. Especialmente porque ela desfez o estúdio original do Diablo, né? Que era a Blizzard North. Uhum. E se pegou o que sobrou desse estúdio e juntou no estúdio que fez o WoW. Então muita coisa de WoW vai ser aproveitada, né? Eu também gosto muito do Diablo original, mas o que a gente viu até agora do Diablo 3 é promissor. Então não dá pra descartar, né? Antes que vocês pensem, todo mundo aqui nesse podcast jogou no mínimo 3 anos de World of Warcraft e 10 anos de Diablo 2. Então a gente... Alguns jogaram 3 anos corridos, inclusive. Mas, e a verdade seja dita, são jogos bons, mas um jogo é um jogo, outro jogo é outro jogo. Nós queremos jogar Diablo. Nós não queremos jogar World of Warcraft, nós queremos Diablo 3. Então tem que pegar esses aspectos fodas de Diablo, melhorar eles em alguns aspectos, sim. Mas outros tem que ser fodas. Tem que ser da pesada. Tem que ser da pesada, amigo. Da pesada. Porra. Senhor da Eternidade, como é que as pessoas da pesada entram em contato com a gente? Todas as formas de contar. Todas, todas. Todas, cara. Você pode entrar no StarCraft, o meu nick é Chino. Eu não me lembro o número agora, mas acho que é 993. Aí você adiciona lá. Se você quiser ser o Nado também, cara, pode diferenciar. É, o meu telefone não me lembro. Bem, mandou bem. Mandou bem. Mas enfim, voltando à seriedade aqui, que isso aqui é negócio sério, o Twitter é @bastepentesoco, entendeu? Isso o Facebook, aí. Pode deletar teu Facebook, porque é uma merda. Eu também não sei, mas tá lá. Não, vai lá e deleta teu Facebook agora. Vai, isso, ó. O e-mail é eugostodejogos@bastepentesoco.com. E o site? O site é www.bastepentesoco.com. E é isso aí. É isso aí, galera. Se você gostou, gostou. Se não gosta de Diablo, vai tomar no cu. E mandem e-mails com seu nick de Diablo. Com seu nick de Diablo. Mas tem, nick de Diablo tem que ser escroto. Então manda tipo escroto. Xuxa Arqueira ou então Pelezinho. Se você fosse paladino, pode mandar Pelezinho. Abraço, até semana que vem. Cara, na boa, se alguém precisou das nossas explicações do que é hardcore, o que é SOG, essa pessoa tá no lugar errado, cara. Porque a turma aqui é da pesada, entendeu? E você tem no mínimo mais umas 20 horas de aprendizado pra poder entender um terço do que a gente falou. Cara, você perdeu. A gente explicou o que era Diablo, cara. A gente teve que explicar. Não! Exatamente, cara. Sério? Aí vocês estão ficando igual a Blizzard, cara. Death can save you from me.